ass. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar esse podcast, eu só quero relembrá-los da última novidade do Sessão 31. Agora tem um crowdfunding no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do Sessão 31. No site do Sessão 31 tem um banner que direciona para o Padrim, aonde tem esse programa de apadrinhamento. Então fiquem à vontade, pessoal, sejam generosos. Tem várias categorias com recompensas diversas, recompensas muito bacanas. Por hora eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas que tem atualmente no Sessão 31. Muito obrigado, pessoal! E para fechar aqui esse momento ferengue do podcast, vão lá e comprem os produtos do Sessão 31. Aqui no site tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Um site muito conhecido aqui no país, altamente confiável. Vão lá, tem canecas e camisetas. Fiquem à vontade e adquiram os produtos. Agora sim, vamos lá, galera. Vamos iniciar o podcast de hoje. Olá pessoal, e estamos começando mais um podcast. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é a Roberta Maná. Alô! Bom, e os convidados que temos aqui são, em primeiro lugar, vou chamar o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. E aí, cara? Fala aí, seus humanos perdidos. Ué, não era humanoides? O que aconteceu? Ah, eu tô cansado de vocês, só isso. É muita inconsistência isso daí, né? Eu acho que o ET Bilu conversou com ele, né, e falou pra parar de falar humanoides. Ah, olha aí, ó. Ah, tá aí, ó, buscando conhecimento, então. Deve ser isso. É, bom, e quem tá aí, né, como já deu pra ouvir também, é o Fernando lá da Nova Frota. E aí, cara? E aí, beleza? Fala, gente. Opa, bacana. Bom, então é o seguinte... Eu ia mudar a minha frase de oi, mas como eu vi que o Valdomiro ficou bravo com o Thiago, eu mantive. É, não, tá certo. Aqui tem que ter consistência, que a gente se preocupa com consistência, com cano, essas coisas aí, né? Ah, rapaz, se descobre, pô. Olha lá, eu joguei a isca, mordeu direitinho, já tá falando mal de Discovery. Então é o seguinte, qual que é o tema desse Intercom aqui? Hoje a gente vai falar de dois personagens, na verdade é do conflito de dois personagens, que é um tipo de conflito que eu gosto muito e eu acho que foi muito bem desenvolvido, essa coisa de ideologias diferentes, né? Vamos falar dos episódios, né, focados naquela briga, né, naquela treta entre o Cisco e o Eddington, né? Porque o Eddington, como a gente sabe, revela que é um Maquis, né? Então aí acontece toda aquela, né? Acaba sendo essa trilogia de episódios, mas a gente vai acabar comentando sobre como é que se deu essa revelação do Eddington e o personagem, como é que foi. Não é um podcast sobre o Eddington em si, né? Porque senão teria que falar de todos os outros episódios também. Vamos focar então na treta entre os dois, tá? Então é isso aí, Cisco versus Eddington. Pessoal, então vamos lá. Eu queria dar a palavra aí, em primeiro lugar, para a Roberta, porque eu sei que a Roberta... Porque, na verdade, é o seguinte, a gente fala sobre esse assunto há anos aí, né? A gente sempre comenta como que a gente gosta sobre esse conflito, não apenas dos Maquis, obviamente, que a gente gosta muito, mas o lance Cisco-Eddington é algo muito bacana. Os episódios são muito bons e é muito legal ver o Cisco pilhadão, né, todo frustrado por ter sido enganado pelo Eddington e tal, e a revelação do personagem e como que o Eddington é um puta personagem também, né? Então eu queria, Roberto, que você falasse um pouco suas impressões pra gente depois iniciar a falar mais a fundo. Então, é isso, assim, a gente fala muito tempo sobre isso, porque na verdade é muito marcante, né? Eu acho que o Eddington, ele, a gente vendo essas coisas de produção, enfim, ele não foi colocado na série para ser um vilão. Então é muito... Hoje, inclusive, eu estava assistindo The Search, partes 1 e 2, que é quando o Eddington entra pela primeira vez na série. E ele é muito convincente, né? A gente acho que, sei lá, quando eu via tipo, a frustração do Cisco por não ter visto, né? Por não ter enxergado, ele conversando com a Dex, que aliás acho que um dos highlights desse conflito é não no estreitamento, porque já era muito estreita a relação entre o Cisco e a Dex, mas enfim, mostrar mais facetas dessa amizade deles, eu acho muito legal, né? E aí quando ele tava conversando com a Dex, ele dizia: cara, mas o meu trabalho como capitão é ver, é ler as pessoas, é entender e tal, e eu deixei passar isso, né? Mas de fato, e aí quando eu ficava pensando nisso, caraca, eu nunca ia perceber, sabe? E a gente começa a rever os episódios mais antigos e ele é muito convincente, assim. Então são dois atores espetaculares, né? É muito bom, assim, foi ótimo inclusive rever alguns episódios, porque dá gosto de assistir uma atuação dessas, roteiros, os diálogos, os plots que eles pensaram, né, para desenvolver esse conflito. Nossa, muito bom. Então, só uma coisa que eu queria complementar, que eu lembrei quando você estava falando. Ao mesmo tempo que o Cisco fala, porque ele fala, né, essa cena que você falou é no For the Uniform, né, que é o segundo da trilogia lá, né. Só que assim, ao mesmo tempo que ele tá puto, que ele fala que ele deveria perceber, porque ser um capitão, sei lá, alguém na posição dele tem que ser um juiz de caráter e tal, e ele passou desapercebido. Só que ao mesmo tempo, cara, não é uma coisa que foi planejada desde o início, né? A gente sabe que, na verdade, os produtores, né? O Ira Bear nem tinha essa noção e tal. Foi o tipo de coisa que eles foram desenvolvendo depois. Foi até depois do Adversary, né? Que é o último episódio da terceira temporada. Que daí, porque o Eddington aparece no primeiro da terceira temporada e depois do último que os caras começaram a pensar em alguma coisa, né? Então assim, não é o tipo de coisa que a gente pode culpar o personagem porque nem existia, né? Eles fazem esse retcon, né? Como se desde o começo o Eddington fosse o Maquis, mas por trás dos bastidores não era bem assim. Só que é legal que eles souberam amarrar isso. Acabou sendo uma história muito bem contada, né? Uhum. Bom, e vocês aí, de maneira geral, essa impressão que vocês têm do conflito Eddington-Cisco? Começando pelo Thiago, quer dizer, continuando com o Thiago. Cara, eu gosto, tudo que a Roberta falou, eu concordo com ela. Eu gosto muito dos dois pontos de vista serem colocados na série, né? Porque o Eddington estava errado no primeiro momento, mas ele só estava errado no primeiro momento porque ele usou o seu papel na frota para conseguir lá os sintetizadores, né? Mas estava errado até aí, no ponto de vista dele. De resto, estava certo. Tipo, ele estava lutando pela causa dele. Assim, eu gostei muito do conflito. Faz tempo que eu não vejo Deep Space Nine. Faz um bom tempo que eu não assisto, talvez um ano ou dois anos. E, cara... Sério? Caramba! Sério. Louco. Assisto direto. Faz uns dois anos e, cara... Quando eu fui ver esse episódio... Sabe quando você assiste o episódio e você vê que o episódio, mesmo você vendo só esses três, ele tá muito bem contado? A história tá... Você não precisa ver o resto pra entender o que tá acontecendo. Isso que eu gostei de ver em Deep Space Nine. Tipo, você consegue entender tudo o que tá acontecendo na série. Ele é bem explicado por que aconteceu aquilo, de onde veio aquilo. O próprio roteiro, em um episódio, explica tudo. Isso que eu fui... Então, assim, mesmo que a galera não tenha visto Deep Space Nine, se quiser ver esse arco desses três episódios, pode ver tranquilamente. E é curioso isso que você falou, Thiago. Me lembrei de uma coisa. Eu não tinha pensado tanto nessa questão de que dá pra você ver essa trilogia sem você estar acompanhando. Porque ao mesmo tempo, no meio dessa trilogia, você tá tendo. Os Cardassianos passaram pela aquela revolução civil lá, né? No planeta deles. E daí, tipo, eles estão guerreando contra Klingons. A infiltração Changeling é um medo constante. Você tá no meio de arcos da série já bem montados, né? O lance dos Maquis, e você consegue entender, né? Realmente tem isso. Além de toda essa. Além do conflito dos dois, tá ali dentro, tá bem no meio de Deep Space Nine de verdade, porque esses episódios do Ed, então, no meio da série, literalmente. Sim, porque eu penso assim: se você termina a nova geração vendo os Maquis começando, de repente você vê esse, você vê o fim dos Maquis, sabe? E você não perde nada. Achei bem interessante como eles montaram esse personagem, esses três arcos. Tanto é que quando tem o último episódio com ele, no qual ele morre, né? É, já passou, inclusive, já tá na época em que os Cardassianos já se uniram aos Dominion. Sim. Né? Então, já tá aquela coisa caminhando para o final, né, é na quinta temporada, no Blaze of Glory. No Blaze of Glory, passa mais alguns episódios, já é o último da temporada, que é o Call to Arms, que começa, de fato, né, a Guerra Dominion. Então, você vê como que o arco do Eddington todo, pegando já todos os episódios que ele aparece, vem lá desde o Search, onde a gente vê pela primeira vez quem são os fundadores, né? E termina quase ali quando estoura a guerra. Então você pega tudo, quer dizer, tá inserido dentro de tudo isso, você consegue entender essa trilogia. Uma boa. Esse é um ponto legal de ter levantado, isso é legal. Agora, passando aí pro Fernando, cara, e você? Impressão geral sobre o conflito Cisco-Eddington? Olha, eu pessoalmente gosto muito do arco dos dois personagens juntos. Certo? É claro que realmente é óbvio que não existiu planejamento. Mas parece que alguém tinha chegado pra eles e falado, ó, os Maquis são agora problema da Voyager porque a gente fez uma tripulação meio Maqui. E a Voyager parece que não aproveitou, né? Parece que não pegou aquela deixa dos Maquis e trabalhou com aquilo. E ó, isso não é uma crítica à Voyager, mas eu realmente queria ter visto ser explorado melhor a dinâmica Federação Maqui em Voyager. E aí os produtores, parece que os produtores de Deep olharam aquilo, pera, eles não contaram essa história, vamos contar a gente. E aí eles pegaram o Eddington e transformaram aquilo, porque pra mim a transformação do personagem foi muito legal, porque enganou todo mundo, porque não era, né? E todas aquelas várias, pô, tem vários episódios na terceira e na quarta temporada, na terceira temporada, que a gente não vê o Eddington. O que, que o Eddington tá fazendo? Onde tá o Eddington? É simples, ele tava com os Maquis. A gente tem um personagem principal que volta e meia não tá na ponte. Onde tava o Eddington durante a The Way of the Warrior, né? Onde estava ele? Ele era o chefe de segurança. E você tem uma guerra com os Klingons, ele não tá? Ele tava com os Maquis. Agora, pra mim, é óbvio. Mas eu acho que isso que você falou, o Eddington acabou virando a cara dos Maquis, né? Tanto é que no For the Uniform é revelado ali que ele se tornou o líder dos Maquis, né? Me lembra o nome daquele tenente comandante da segunda temporada que era o líder dos Maquis antes do Eddington aparecer? O amigo. Que era o amigo do Cisco, você tá falando? É. Calvin Hudson. Isso. Calvin Hudson. Não parece que era pra ter sido ele naquele papel? Então, é curioso porque isso aí foi no episódio, como é que chama? The Maquis 1 e 2, né? No Maquis 2, tem uma treta lá que ele tá com os Raiders deles, né? E daí ele tá lutando contra uns Runabouts, e daí ele consegue escapar. De fato, como ele sai vivo, então parece que talvez ele vai retornar e tal. Mas o legal é que ele não é esquecido totalmente, pelo menos, né? No Blaze of Glory, é no Blaze of Glory, né? É isso. Que o Eddington, no Blaze of Glory que pergunta pro Eddington onde tava o Calvin. E aí na verdade ele nem pergunta, o Eddington vai falando, né? Ele fala, lembra lembra do seu amigo lá, o Cal Hudson? Então, morreu, né? Explica que morreu porque os Cardassianos atacaram, né, e tal. Então é bacana porque isso pra mim é legal porque acrescenta pro Cisco como essa vendeta dele contra os Maquis. Tem a ver também com a frustração do amigo lá da época, né, da academia, que era o Hudson, né? Então eu acho do caralho, assim, que eles acabaram conectando tudo isso. Aí na vida do Cisco ainda aparece ele enganado por esse comandante, esse oficial comandante que é o Eddington, que fica um ano e meio sob o nariz dele. Puta, quando ele fala lá no For the Uniform que ele até convidou ele pra jantar na casa dele, levou pra um jogo de beisebol lá na Holo Suite, sei lá. Recomendou ele pra uma promoção. Isso, aí ele dá um soco mais forte ainda no saco de boxe lá, o saco de bater. Cara, é sensacional, porque você consegue entender aquela observação do Cisco, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, agora já pulando um pouco o que eu acho mesmo, né? É que eu tava falando com vocês sobre a opinião de cada um sobre esse conflito, eu acho muito foda porque acaba sendo o Nêmesis do Cisco na série. A gente pode argumentar que o Ducati acaba virando ao final, de fato ele é, porque fica aquela coisa emissário dos profetas e o representante dos Parathes lá que virou Ducati. Mas eu acho que o mais legal mesmo, que sei lá, pra mim representa muito mais, eu acredito que pra maioria dos fãs, é o conflito Cisco-Eddington. Eu acho que isso aí, porque tem essa ligação com o Cal Hudson, que era um amigo dele e tal. Então, e pelo fato de que a gente teve esse episódio do que é o duplo de Maquis, que serviu para fundamentar o que são os Maquis, mesmo o episódio que trouxe os Maquis, né? Mais uma vez, foi feito para estabelecer para Voyager, a Voyager sequer soube aproveitar isso direito, mas a Deep Space Nine pegou isso e produziu episódios fantásticos, né? É, então, eu acho que ficou muito enraizado na série a questão Maquis, e aí você colocar esse conflito com o Eddington tendo sido um oficial da frota ali na estação durante um tempo, certo tempo ali, um ano e meio, e o Sisko ter que lidar com isso depois da frustração do amigo dele lá, da época da academia. Cara, eu acho muito bom, dramaticamente é fortíssimo, né? Então, e outra coisa que eu acho que ajuda demais a isso ser tão legal é que os atores são ótimos, né? Fazendo esses papéis, né? O Kenneth Marshall, que faz o Eddington, eu acho fantástico, eu acho um grande ator, né? Inclusive, eu tava vendo que um dos motivos dos caras fazerem a transição, né, mostrarem, né, os roteiristas e produtores virem com essa revelação, é porque eles estavam achando que o Eddington tava ficando muito que nem um Odo 2, assim, sabe? Não era tão diferente assim do Odo. Ele veio para trazer um conflito a mais ali, que seria, né, com o Odo, só que ao final, nos últimos episódios antes da revelação, você vê que ele tá como se fosse mais um Odo. Eu vi isso muito naquele episódio... É que eu acabei fazendo uma maratona Eddington esses dias, né? Vi tudo que tinha de Eddington, né? De novo. E eu nunca tinha feito isso com o personagem. E é curioso você reparar que realmente, cara, tanto que no último episódio, antes da... Vem o Our Man Bashir, que é aquela comédia, né? Problema de holodeck, holosuite lá. Cara, ali ele tá junto com o Odo, os dois fazendo praticamente a mesma coisa. É tipo meio inútil, sabe? Tipo, pra que você tem um personagem novo pra fazer mais ou menos a mesma coisa? O Eddington parece que foi introduzido pra ser mais um problema pro Odo do que pro Sisko, né? Só que não tava funcionando, eu acho. Não, tanto é que nesse Our Man Bashir, ele acaba sendo meio que um O'Brien também, né? Porque ele tá lá com o Rom lá, tentando ver como que vai conseguir pegar as informações que ficaram lá do buffer, lá do pessoal no buffer e o caralho. E assim, aí ficou realmente parecia só um personagem a mais sem ter. E o cara é um puta ator pra fazer isso, né? Quando vem com a revelação, você vê como que ele se solta. Como ator, ele deve ter se sentido muito, sabe, aquela coisa artística mesmo de poder atuar, sei lá, com falas mais legais, o cara mostrar toda aquela ambiguidade. Isso aí foi muito melhor. Até parece um outro personagem mesmo, né? Tipo, não encaixa muito mais com aquele Eddington que a gente estava acostumado, obviamente. A única coisa antes dos episódios que a gente vai comentar, que pra mim é a melhor parte, é a conversa do Sisko com o Eddington, né, no refeitório, enquanto eles estão procurando o transmorfo perdido na Defiant, que você tem aquela conversa que ele fala, todo mundo quer sentar na cadeira, ninguém quer ser almirante, ninguém quer ser comandante e tal. Aquele momento ali de bonding, né, entre o Sisko e o Eddington, eu acho que é muito importante pro futuro, porque demonstra ali uma amizade começando, né? E você sabe que eu tava vendo no Memory Alpha, que é uma informação que tá no Star Trek Deep Space Nine Companion, né, o Companion da DS9, que diz que depois desse episódio, que é o The Adversary, esse que é o último da terceira temporada, foi depois desse que os caras pensaram em mudar ele pra Maquis, pra ter essa revelação. E o motivo disso é muito curioso, porque é o seguinte, você lembra que no episódio, tem um determinado momento lá, porque eles estão naquele... Cara, aquele episódio, ele é tipo uma paranoia, né? Meio que aquele filme Enigma do Outro Mundo, né? Que você não sabe quem que é o cara que está sendo dominado ali, né? Então, é muito louco, porque tem uma hora que o Eddington ele é substituído por um Changeling, na hora em que o Bashir está fazendo aqueles testes sanguíneos lá, né? E daí, ele na verdade, não é que ele é substituído, eles acham que ele tinha sido substituído, né? Porque quem tinha sido substituído mesmo era o Bashir, não era isso? E aí eles prendem ele, sendo que ele é inocente. E aí o lance é que depois disso, parece que na internet já, né? Os fãs começaram a especular que talvez ele fosse um Changeling de verdade sim, entendeu? Ainda mais porque aquela conversa com o Sisko que tem ali, parece que muita gente enxergou com uma certa ambiguidade. Tipo, como assim? Ele quer ser o capitão e não pode e tal? O que que acontece ali, né? Por que que deram essa cena? Por que que essa cena tem esse foco nele? Coisa que não tinha tido antes. Juntando uma coisa com a outra, houve muita especulação na internet, dos fãs falando, não, ele é um Changeling, ele é um Changeling. E aí, é engraçado ver que o Ira Bear é meio que cansado dessas especulações infundadas, porque eles pensaram, meu, nada a ver ele ser um Changeling. Mas isso foi tipo um germe, sabe, que ficou na cabeça deles, peraí, e se a gente colocar que ele não é bem isso que ele tá dizendo que ele é, sabe? E se ele tiver um algo a mais, por conta também desse diálogo com o Cisco? E a partir disso, aos poucos, eles acabaram que também... Aí juntou a um outro motivo, que eu também estava vendo lá, acho que também deve ser do Deep Space Nine Companion, que chegou na quinta temporada, né, já chegando próximo da sexta, eles começaram a pensar que a série estava com muitas pontas soltas, sabe, muitos arcos. E realmente, né, DS9 sempre teve muitos arcos, né? Só que nesse ponto a coisa foi se intensificando. Aí o Ira Bear chegou pros caras e falou, ó, seguinte, a gente vai ter que fechar algum arco aqui. Algum desses arcos a gente vai ter que fechar agora, né? E aí, eis que quando chega lá na Blaze of Glory, foi pra isso que eles inventaram a morte do Eddington, que era pra simbolizar também a morte dos Maquis. Eles iam acabar com os Maquis. Só que aí o pessoal da Voyager já começou a olhar, sabe? Não, peraí, como assim acabar com os Maquis? Né? Porque um dos apelos da Voyager era que os Maquis da nave iam, queriam voltar pra casa, provavelmente por seus amigos Maquis. Então, como é que você vai matar todos eles, né? Então, por isso que ao final do Blaze of Glory, você não tem um fim, sabe? É dito que alguns Maquis podem estar por aí ainda, que não estão todos acabados e tal, né? Então, é curioso pensar que naquela época, eu imagino a sala de escritores de ambas as séries estavam ali, né? Meio que, né, não deixando uns aqui fazer o que, sabe? Tentando controlar um pouco, né? É curioso, como que o Blaze of Glory é um episódio que carrega isso aí. Mas aí, por outro lado, a gente também tem um aproveitamento legal dessa história em Voyager, que é, tipo assim, eu acho o episódio meio tosquinho, naquela função que daí a Bilana vai pra... querendo se matar, enfim, no holodeck, né? Tirando as coisas de segurança, enfim, protocolo de segurança. Mas ainda assim, acho que de alguma forma conseguiram aproveitar essa coisa. Assim, tá, a gente recebeu notícia que não tem mais Maqui. Então, enfim. É, esse aí que você falou é o Hunters, né? É dos Herodian. Ah, não, que recebe a notícia, né? Só que o que ela fica querendo se matar é o Extreme Risk. Que eu acho. Eu gosto muito desse episódio. Eu acho que acrescenta bem pra Belana e pra pelo menos, né, você ter peso nas coisas e tal, né? A parte dramática, né? Eu acho que dessa parte inicial sobre o personagem, tudo que veio antes, né? Porque na verdade, se eu não me engano, acho que são 8 episódios com o Eddington, não é isso? Alguma coisa assim. O Eddington acaba aparecendo em vários episódios, só que acaba sendo participações às vezes meio filler na história. Né? É sempre legal ver ele, né? Um ator muito bom e tal, ele é carismático. São 9 aparições, estou vendo aqui, né? Só que realmente em alguns deles ele perde para que o Eddington, né, ali. Eu acho, só queria comentar antes de começar a falar da trilogia, é que no The Search Parte 1 e 2, é curioso, eu assistindo de novo, eu fiquei pensando uma coisa. No The Search Parte 2, tem um momento que o Cisco, ele, como é que é o negócio? Ah, se passa quando os Changeling, eles acabam deixando eles prisioneiros ali no planeta deles, né? Que eles tinham sido pegos, e a surpresa ao final do segundo episódio é que eles estavam ali, só estava se passando na mente deles, que eles estavam indo contra a Federação, a Frota, né? Como se a Frota tivesse feito um acordo com os Dominion, né? Fica essa coisa toda, que daí o Cisco tenta escapar e tudo mais, né? Tá se passando na mente deles. Mas é engraçado que na mente deles está se passando que o Eddington tá do lado dos Dominion, né? Vocês lembram? Que, não dos Dominion, mas do lado da Federação que teria feito o acordo lá. Então, tanto é que tem uma hora lá que vocês lembram? Invade a sala do Odo e... Não é isso? O Cisco tá preso e alguém invade. Eu sei que eles conseguem derrubar o Eddington, né? Ou seja, como o Garrick. É o Garrick, né? Uhum. Então, eles conseguem derrubar o Eddington ali, que é uma fantasia na mente deles, mas é curioso pensar que na primeira, segunda participação do personagem, ele não era bem o que... Sabe, ele não tava tão do lado dos caras assim, né? Olhando em retrospecto... Mas de toda forma, ele tava do lado da Frota, tipo, indiscutivelmente. Sim. Frota Estelar, né? Indiscutivelmente. Então, nesse sentido... Mas, não, tanto é que daí... Mas até faz sentido pra um personagem que tá querendo passar por um oficial da Frota Estelar ser totalmente focado ali contra os caras Frota Estelar, né? Então, aí o que acontece? Quem imaginar que ele atraía a Frota? Então, o que acontece? Aí, depois disso, a próxima participação dele foi naquela duologia que é excelente da terceira temporada, que quando acontece aquele lance da joint venture entre a Ordem Obsidiana e a Tal Shiar, que eles são dizimados lá no Quadrante Gama. É muito foda esse episódio duplo, né? E que daí tem um momento lá que o Cisco vai com a Defiant sem autorização até o quadrante gama, né? Sim. E o Eddington trai eles ali na nave porque ele tá totalmente a favor, assim, do lado do Frota Estelar. Ele não tem aquele bonding com a galera pra se juntar aquilo pra ir atrás do Worf lá. Não, Worf não, desculpa. Do Odo e do Garrick, né? Então, quer dizer... Também tem o problema do... Que ponto que ele se junta aos Maquis? Nesse ponto ele já era Maqui ou não? Isso não é revelado. Isso não é revelado. É. Não existe uma informação canônica que fala qual ponto que ele se torna Maqui. A impressão que nos dá é que ele sempre foi. Sei lá, né? Então é curioso. Sempre foi, digo assim, desde o momento em que ele pisou na Deep Space Nine, a impressão que me fica, que eu acho que é o que fica pra maioria, é que ele já era Maqui, sabe? Então, tanto é que quando o Cisco fala, ah, ele trabalhou comigo um ano e meio, eu não percebi. Então acho que dá pra entender que, né, esse tempo inteiro ele já era, provavelmente, né? Então, talvez encaixe nisso que o Fernando falou aí, quer dizer, se ele quer tanto se... Assim, fazendo retcon, né? Se ele quer tanto se passar como Frota Estelar, ele tem que ser 100% Frota Estelar, e talvez por isso no The Dice Cast, né, que é o segundo episódio, que ele vai lá e trai a galera, né, que ele acaba, ele faz com que o escudo não, a camuflagem da Defiant não funcione, né, e aí com isso fica essa coisa de que não é pra confiar no cara, sei lá, os caras ficam assim com ele, só que depois isso é esquecido. Ele sabota, mas ele também fala que ele quer ficar vivo, então era melhor ele no posto de armas do que ninguém, né? Então aí é isso, aí dos dois próximos episódios, que é o Rejoined e o War Man Bashir, é totalmente filler a participação dele, né? No War Man Bashir ele tá meio que tentando ajudar o Rom na parte técnica ali, meio que parte engenharia, né? Vocês começassem a falar sobre a participação, ou melhor, sobre o conflito, porque a gente vai falar agora do For the Cause, que é justamente o episódio que a gente tem a grande revelação, né? Aliás, tem essa revelação do Eddington, e também a gente fica sabendo. E a gente fica sabendo que a namoradinha do capitão também tá aí, ó, dando rolê com o Maquis por aí. Assim, eu achei mó engraçado o episódio, que o episódio começa no mó, peça assim, é pra fuder vocês mesmo, né? Começa no mó romântico, né? O Cisco, tem a cena que o Cisco pega o travesseiro dele, joga pra fora, pega o travesseiro dela pra sentir o cheiro dela, tipo assim, tá no mó love, pronto, vai dar merda pra caralho, vocês já sabem, tipo, vai ser geral agora. Tipo, vai jogar na mão dele pra fuder tudo. Ou ela vai morrer, né? Sei lá, né? Sei lá. É, o negócio mesmo assim, nossa, agora vai fuder geral. É, caramba. Eu acho interessante imaginar que o Eddington, isso indo ao encontro dessa ideia de que ele já tenha chegado na estação cheio de más intenções, né? E aí eu fico pensando, sabe, se de repente a Cassidy não pescou uma isca do Eddington pra ter virado contrabandista, sabe? Será que não foi ele que botou a nave dela, né, pros Maquis, enfim? Eu também acho, viu, Roberto? Eu acho que ele que passava pra ela, tipo, as informações. Podia ser dele. Não, ele jogava na fogueira pra roubar os sintetizadores, total. Não, mas eu acho que ela não sabia, se isso acontecer, ela não sabia que era ele. Ela não sabia, sim. Porque, na verdade, foi uma ele que... É tudo um plano aquilo, né? Era pra deixar a estação, ele ficar lá sozinho quando chegasse lá o... E se a gente lembrar, existiam agentes maquis na Deep Space Nine que a gente nunca descobriu quem eram. Por exemplo, naquele episódio que o chefe O'Brien é torturado lá pelos cardassianos sobre a acusação de ser maqui, né? No meio do nada, né, o Bashir tá lá trabalhando na enfermaria, de repente apaga a luz, fala, ó, aqui é os maqui, não foi a gente não, né? É verdade. Existiam agentes maquis na estação, gente. Cara, ali devia ter Changeling, maqui, tinha tudo naquela porra daquela estação, né, cara? O que você quer? Você tem uma estação de porto aberto? Cara... Qual que eu entro? Esse não é um lugar que eu gostaria de morar, com certeza não, cara. Exceto pelas Double Girls e tal, de resto eu tô sossegado. Nossa, que motivo, né, Valdomiro? Que motivo. Se foder, né? Era só dar na mão do Orfe a segurança daquela estação, que você ia ver como ia ficar aquilo. Pergunta pro Valdomiro quem ele queria ser em Deep Space Nine, ele fala que ele queria ser o Ron, né? O mais imbecil é o mais sortudo da série. Ai, cara, mas ó, voltando, você começou a falar de Lita aqui. Mas então, deixa eu só falar uma coisa. É super engraçado porque, tipo, quando eu assisti Deep Space Nine pela primeira vez nos anos 90, olha, não existia essa coisa de streaming, de baixar na internet as coisas. Rapaz. Eu tinha que assistir na TV. Passava no canal USA e eu perdi esse episódio. E depois, quando volta no próximo episódio, né, For the Uniform, que eles estão tentando se matar, eu falei, mas peraí, quando isso aconteceu? O que que eu perdi, sabe? E você fica assim, meu Deus do céu, ele era um maqui? Não. Porque eu não vi esse Fernando, episódio. Fernando, eu vou ter que... Você acabou de me lembrar de uma coisa, olha só que coincidência, isso também aconteceu comigo. Eu assistia pelo USA, aí eu não vi esse episódio, porque naquela época eu não via em ordem as coisas, cara, sei lá, era uma bagunça. E aí, cara... Será que o USA, né, que não passou, não deixou de passar? Porque, tipo, é muita coincidência vocês dois não terem, cara, visto exatamente o mesmo episódio. Quando... Mas é sério, quando eu fui assistir também foi uma novidade. Ué, esse cara, o que aconteceu? Estou procurando ele por quê? Como assim, cara? Quando foi isso? Não, e o pior é que eu assisti o For the Uniform, que é o segundo, né, várias vezes na época, e eu nunca via o original, o primeiro, né, o For the Cause, né. Demorou muito tempo, cara, acho que anos pra eu assistir quando que o Edito vai lá e revela que é Maqui, cara. Puta, eu fiquei na maior expectativa. Quando eu vi a primeira vez, eu achei muito foda o For the Cause, né? Falei, porra, cara, até que enfim eu vi esse episódio. O momento da Fitalina acabou? Podemos continuar? Esse episódio é muito legal por causa que você tá o tempo inteiro junto com o Cisco suspeitando da Cassidy. O tempo inteiro junto com o Cisco suspeitando da Cassidy. E hoje em dia, se alguém fosse fazer esse episódio, eles iam fazer a Cassidy não ser uma Maqui, certo? E o Eddington ser. Deep Space Nine não fez isso. Ela fez os dois serem. Foi bold. Foi. E também tem uma coisa que eu gosto muito nesse episódio, é que eu gosto muito da história A e da história B. A história B é da Ziau e do Garrick, né? Quando eles começam, eu acho muito bonitinha aquela história. E, enfim, só queria comentar aquela cena que eles estão no elevador, que o Garrick fica sem jeito com a Ziau. Eu acho a coisa mais engraçada, porque eu nunca tinha visto o Garrick sem jeito na vida, e eu acho muito fofo isso. Mas enfim, verdade, eu acho esse episódio todo muito redondo, sabe? Mas você sabe que não só esse, você me lembrou de uma coisa agora, sobre essa coisa de história B, que no Blaze of Glory, que é o último lá, ele também tem uma história B que foi criada em última hora no roteiro. Eu até tava vendo o motivo porquê, mas a questão é que ela também é ótima, que é do Nog lá com o General Martok, entendeu? Ai, é maravilhoso aquilo. Não, é do caralho. E foi uma coisa que, na verdade, foi entuchada no roteiro, eu tava lendo, porque eles queriam que mostrar pra audiência que o Martok ainda tava na estação depois do Soldiers of the Empire, né? Que é o último episódio que ele tinha aparecido. Uhum. E aí, tipo, você pensa assim, bom, a maioria das histórias B, quando acontecem, principalmente na nova geração, assim, é aquela coisa assim, sabe, serve pra nada, às vezes é inútil. Cara, nesses episódios aí, até as histórias B são fodidas, né, cara? É muito foda isso. Não, mas a Roberta foi bem lembrada. A história do... que é a história B, que é do Garrick com a menina, cara, é muito legal, é muito bonito. Até o final, que ele vira e fala, eu não vou precisar dessa arma, então, pra ficar com nenhuma iguana nessa pedra. Cara, muito legal. A parte do Deep Space Nine, fazer... Tá, pode falar, tio. Vou te falar, viu? A parte que ele tá ele tá sendo o alfaiate com o Quark, aí de repente entra a Kira e dá uma lição, e fala, olha, se você chegar perto dela, eu vou te matar. Aí o Garrick fica tranquilo, né? Pô, se ela tá me agredindo, então ela tá com boas intenções. Aí o Quark vai lá e fala, ou será que ela tá ajudando ela? Cara, é muito bom. Ele tenta fazer aquele mind game, assim, muito louco. Meu, eu só queria comentar, lembrando disso, é que faz um ano e meio, mais ou menos, foi no final de 2016... eu e a Roberta gravamos um podcast sobre, era um Sessão 31, analisando o episódio Return to Grace, né, que é quando, ao final, o Ducati, ele pega lá a ave de rapina, né? Então tem a ver, tá relacionado com esse lance da Ziau, né, todo o arco da Ziau. E lá a gente comenta um pouco sobre essa participação, né, nesse episódio no For the Cause, né, que tem esse lance do Garrick com a Zial e tal, que eu aliás, a Zial tem três atrizes, né, a gente comenta isso no podcast aliás, também. E aliás, foi naquele podcast que eu fiquei sabendo que não era a mesma atriz toda. É, tomou um choque ali. Ah, né? Mas aí a gente entende porque ela envelheceu tão rápido, né, porque de repente no primeiro episódio parece uma menina de 15 anos, no outro ela parece que ela já tem 20, né. Mas então, só pra eu só tô fazendo um jabá de novo no meio do podcast aqui, então eu vou deixar o link pro podcast Return to Grace, que eu e a Roberta fizemos, então quem quiser ouvir de novo e quem nunca ouviu, vale a pena lá, eu falo, a gente fala muito sobre Ducati, toda a trajetória de Ducati, Zial, toda essa coisa intrincada de DS9 nesse período aí, quarta temporada. A Deep, em termos de história A e história B, as histórias B da Deep são simplesmente as melhores, né? Melhor que a nova geração, melhor que Void, melhor que Enterprise, e a série clássica não existiu história B, né? Mas, pô, eles realmente, porque a história B mostrava que a estação existia, que a estação funcionava, que era um centro agitado, que os outros personagens tinham vida, né? Esse era o super legal da história B. Algo que a gente viu pouquíssimo na Enterprise D, e Voyager, a história B era sempre, olha, o Tom Paris agora aprendeu a cantar, sei lá. Não, não. Eu acho que as piores histórias B estão na nova geração. Eu acho. Mas, ó, não é, o podcast não é sobre as histórias B. Vamos voltar... Por causa que as histórias B da nova geração era Wesley Crusher, né? Ó, a gente tá falando do Ford Equus, mas não falou ainda do principal, porra, que é o próprio Eddington, o lance todo do plano dele. Vamos voltar pra isso aí. The line must be drawn here. Então é o seguinte, ó. É, o que eu acho, agora, só pra conectar com o que a gente tá falando de Cassidy... Dá pra gente colocar, eu queria ver a opinião de vocês, porque eu tava pensando, o Eddington acabou, assim, ele jogou toda a culpa nas costas, assim, a Cassidy se fudeu nessa, ela nem fazia, acho que, parte dos Maquis, ela fez trabalho pros Maquis, mas o Eddington usou ela e ela se fudeu, assim, totalmente, pra roubar lá os Replicators lá e, tipo assim, ele é totalmente egoísta também na causa dele, né? O que vocês acham disso? Ele jogou ela pra debaixo do ônibus, mas ela não era uma Maquis, eu acho que ela era uma simpatizante da causa dos Maquis. Sim, mas... E, aliás, quem não era simpatizante da causa dos Maquis naquela federação, né? Eu. Olha aí, ó. É assim que a gente descobre. Eu também não sou a favor, não. Eu também não sou a favor dos Maquis, não. Assim, é, eu sei... Lógico, o Eddington jogou ela na fogueira linda, assim. Tipo, não, vou tacar fogo nela, né? Com álcool. Mas ela não era Maquis. Ela era uma simpatizante. Tava bem claro que ela fazia os seus trabalhos. E ela recebia alguma mensagem para, tipo, suprimentos de comida e remédio. Medicamentos. É, medicamentos. Ela não tava ali para levar arma. Ela era uma simpatizante mesmo. Tanto que ele aproveitou a boa vontade dela. Exatamente. O coração, né? Para foder ela. Então, entendeu? É porque é o seguinte, ó. Ao final do podcast, é mais ou menos o seguinte, ó. A gente vai fazer... Como tudo hoje em dia, a moda é polarização total e absoluta. Então vamos ver quem que é Team Eddington e quem que é Team Cisco, certo? Eu só tenho uma dúvida quanto a essa coisa da Cassidy. Lembra no episódio The Way of the Warrior 1 que os Klingons param a Cassidy querendo revistar a nave dela e ela não deixa? Sim. Que é quando isso ela... foi antes desse episódio. Bem antes. Ou foi depois? Não, bem... Não, esse episódio ele é já meio da quarta temporada, mais ou menos, né? O Way, então, Way of the Warrior... É bem antes. Ela podia estar... com coisas Maquis na nave dela e os Klingons tinham razão em querer revistar e o Cisco não deixou. Olha aí, vacilão. Então, ó, já é ponto negativo pra quem é Team Cisco aí, hein? E eu vou dizer aqui que eu... Não, isso aí eu vou falar depois, que time que eu sou aqui. É, mas, ó, agora... Porque é o seguinte, ó, o Eddington, é que eu acho que pesa um lado negativo pra ele aí, porque usar a Cassidy a qualquer custo assim é bem fim, justifica os meios mesmo, né, meu? É foda isso, né? Então, sim. É, nesse lado... Já aparece aquele lance que já fica mais evidente no For the Uniform, que ele é um cara que se vê de forma romântica, como se fosse um herói, tá numa causa, né? Então, é aí que você vê que talvez a razão, o motivo dele não é tão... É um altruísmo meio pelo ego, né? Aquela coisa. Então... Sim, e na verdade, assim, tem várias falhas, né, no discurso dele. Assim, no For the Cause, ele fala alguma coisa tipo, ah, os Maquis não matam. Porque ele deixou um cara num planeta, um cara da federação no planeta. Aliás, é até engraçado isso, porque ele deixou num planeta super fudidaço, que tipo, o cara ia morrer de fome, de frio, de sei lá o quê. Ia ter uma morte lenta e dolorosa, mas depois não voltaram pra buscar o cara, me parece, assim, né? Não, ele morreu lá. Não morreu pra nada, É que nem o Cisco falou, morrer pra morrer lentamente lá. nossa, como você é bom. É, então, tipo, super nobre, sabe? Nossa, meus parabéns pela conduta ética dos McEwell. Olha aí, ó. É o Eddington queimando, né? Queimando os McEwell. É o cara que queima os McEwell, né? É aquela minoria que queima todo o movimento, entendeu? Isso acontece. Mas o que eu achei engraçado é que, pelo menos com esse episódio, a gente vê que tem um sistema de correio ali, né? Na Deep Space Nine, né? Que, tipo, ela pega ali uma encomenda e vai levar para outro lugar, né? Só que aí ele pegou o erro dela no tempo, né? Tipo, que deveria demorar, acho que era 12 horas, e ela faz em 18 horas, né? O percurso, né? Aí eu queria saber, a nave dela só tem uma velocidade? Tipo, não tem uma velocidade mais rápida pra poder fazer, sabe, menos tempo? Não, talvez essa já era mais rápida, né? Ela sempre usa velocidade mais rápida pra fazer, não teria por que ficar andando devagarinho, tipo... É, talvez já é mais rápida. Ah, mas a gente sabe que nenhuma nave pode manter dobra máxima durante muito tempo. Se nenhuma classe Galaxy... Se nenhuma classe Galaxy consegue manter dobra 9 durante um longo período, imagina um cargueirinho de porcaria... Coisa. Mas quando o Odo fala isso, que eu, se não me engano, é ele que fala, né? Ele e o Eddington falam pro Cisco, né? Estão explicando ali, alguma coisa assim, né? Eu acho que daí a gente tem que pensar que eles já calcularam que a partir é o máximo que ela dá pra ir até determinado ponto em dobra 9. Não, essa parte aí também, é. E também tem que eles sempre dão os planos de voo, né? Os planos. Eles sempre dizem, ó, pra poder sair e voltar, enfim. Mas uma coisa que eu gostei do Cisco foi que nessa hora, quando eles vão falar pro Cisco, eles vêm mó polido, né? Não, porque tem uma pessoa ali, que é uma pessoa. Mas quem que é? Não, é uma pessoa. Quem que é, caraca? Fala, não, é uma pessoa. Mano, fala logo. É a sua namorada. Não. Ah, filha da puta. É mais ou menos quando... Mas essa é uma maneira ótima de falar uma coisa pro capitão. Eu lembro da série clássica quando o Spock chega e fala: nós temos um tripulante que está fazendo isso, aquilo, outro. Esse tripulante está sobre minha ordem de férias. Que bom, capitão, você tá de férias. Não, é o Spock, é o McCoy que fala, não é? Eu acho que é o Spock, viu? No Short League, acho que é o Spock. Então, depois a gente vê isso, eu não lembro. Mas tudo bem, achei interessante a posição do Cisco, sabe? Fala logo, mano, quem quer. Não, é que nem quando... Isso que você falou, Thiago, me lembrou, por exemplo, quando eles estão lá na mesa, né, de reuniões, aí a Dex olha assim, meio condescendente, assim, ah, mas pelo menos, né, era medicamentos e suprimentos. O Cisco já interrompe ela, tipo, ele não quer saber de tentar amenizar... Lasks. Não, ele já interrompe e falou uma coisa assim, sei lá, sobre alguma coisa lá pra... É o objetivo de tentar pegar ela, né? Então... É, mas a Dax é meio simpatizante, viu? Mas enfim, então, aí no For the Cause, eu acho legal uma coisa que eles acabam mantendo como um padrão pro Eddington, que é uma coisa que eu admiro muito o personagem, essa forma como ele é escrito, é que nesses três episódios, ele sempre tá um passo além do Cisco, sempre ele engana o Cisco, né? Sempre. O Cisco, ele só consegue prender ele no Ford Uniform quando ele começa a ser tão cruel quanto o Eddington, né? E aí o Eddington tem um coração ali também, né? Apesar dele ter colocado a Cassidy na fogueira e tal, mas ele não quer que os Maquis percam as casas deles e tal, no planeta, então ele não quer deixar envenenar e acabou se entregando. Mas é legal como ele sempre tá um passo além do Cisco, e como que ele joga com ele em cada um desses três episódios, né? Então, nesse primeiro, lógico, esse é o mais surpreendente, porque, caramba, a gente ninguém imaginava. E aí eu acho que esse episódio fecha com chave de ouro em relação à criação do conflito entre os dois personagens, né? Que o foco hoje é isso, né? Falar desses dois, essa briga, o Cisco indo atrás dele, um jogo de gato e rato, porque... Quando vem aquele discurso famosíssimo, eu considero um dos mais emblemáticos da franquia, quando na sala do capitão lá, né, o Eddington na tela fala, de uma certa maneira, a federação é mais insidiosa que os Borgs, ou pior que os Borgs, alguma coisa assim. Cara, isso quando a primeira vez que eu vi, eu lembro, cara, eu pensei, não acredito, olha que foda. Quando que a gente ia imaginar um oficial da Frota Estelar, sabe, falar esse tipo de coisa, mas olha a construção disso, você entende o lado do cara, sabe, um personagem bem escrito, porque essa ideia de criarem a zona desmilitarizada e vir com o Maquis, cara, isso foi uma ideia de gênio que eles colocaram no franchise nesse período, que começa lá no Journey's End, né, quando plantam as sementes lá no Journey's End. E aí você vai vendo... A gente vê a zona desmilitarizada sendo criada e é o Wesley Crusher que faz besteira lá. É, junto com o viajante, é aquela coisa toda. Mas a questão é que olha como que vai, a coisa vai andando, a progressão do franchise, chegar a esse ponto de você ter uma cena que nem essa, comparar com os Borgs, que são o símbolo do maior tipo de mal que existe. Tirania. Né? Tirania, é. Fascismo, tudo que você imaginar que é mais pesado naquele universo, são os vilões supremos e imbatíveis naquele momento. Então você vê como que... colocar essas palavras... Mas se a gente assistir... Se a gente assistir o episódio de Maquis, o Sisko parece que não discorda exatamente dos Maquis, porque ele dá aquele discurso falando que é muito fácil, né, achar errado as coisas no paraíso. Ele dá uma nana que a Terra é... É fácil ser virtuoso no paraíso, é fácil, o problema é aqui, né? É a primeira vez que a gente vê um capitão da Frota Estelar abertamente criticar a Terra. Então, você sabe que eu tava vendo no Memorial Alpha uma relação sobre essa construção desse diálogo específico aí, dessa mensagem que ele tá ali na tela falando com o Sisko, que quando ele tem um momento que ele fala alguma coisa sobre paraíso, né? Ah, não, a gente não pode querer largar o paraíso, alguma coisa assim, que é, com certeza, remete à questão do episódio Paradise Lost também, que é da quarta temporada, né? É, remete também a esse The Maquis que fala sobre quem que fala isso? Easy to be a saint in paradise, é o Sisko. Depois que a Nathalie Eve saiu do coisa do escritório dele, isso, e entra Akira. Exato. É pra Akira que ele fala. É no The Maquis, né? E depois você tem o episódio Paradise Lost, que tem também, vai remetendo cada vez mais a isso também, né? O nome tá aí. O Paradise Lost tem esse nome por causa dessa fala do The Maquis. Basicamente dá pra gente inferir isso, né? Porque a paranoia que é mostrada ali e tal. E aí quando... Ah, eu até achei aqui, ó. O Eddington fala, nobody leaves paradise. Ninguém deixa o paraíso, né? Querendo dizer que você tá preso aqui. Você não pode sair da federação. A federação, ela engloba você. Aí ele vem, ele fecha com chave de ouro. E numa determinada maneira, vocês são piores que os Borgs, né? E tal, né? Cara, é sensacional. Eu acho essa cena... É marcante, é uma das principais que a série conseguiu imprimir no meu cérebro, pelo menos, assim, sabe? Eu acho que muita gente deve causar uma impressão muito forte, entende? Isso dá pra falar que é até uma crítica aos próprios Estados Unidos, né? Que você nem percebe e de repente você tá comendo no McDonald's. Então. Eu acho, assim, especulando, tá? Especulando, porque aquele amigo do Sisko que vira Maquis, eu tô achando que é nesse ponto que o cara morre e o Eddington tem que se tornar o líder. Por isso ele dá esse grande golpe e sai. Porque ele morreu lutando com o Dominion, hein? Não. No final, o Eddington fala que ele morreu numa emboscada cardassiana. Então, assim. Os Maquis estavam pra ganhar a briga com os cardassianos. É, porque então, como tava pra ganhar a guerra, só os Dominion que foi, os Dominion já tava mais pra frente. O que eu entendi é que, assim, acho que o amigo dele, do Sisko, morreu. Ele precisa assumir os Maquis, então ele precisa assumir a identidade dele, ele não pode ser mais agente duplo dentro da DS9. Então ele dá esse grande golpe no Sisko, que ele já tava tudo esquematizado, e vai para assumir os Maquis, entendeu? É isso que eu enxergo. Não, só uma coisa. Eu acho que é uma tese bem plausível. Só lembrando uma coisa aí também, né? Que eu ia comentar mais quando chegasse no Blaze of Glory. É que, assim, depois do For the Uniform. Porque no For the Uniform... acho que é melhor a gente pular pro próximo episódio ou a gente continua falando do For the Cause aqui, se vocês quiserem acrescentar. Não, vai pro For the Uniform. O Eddington, ele tava usando... Ele era comandante, certo? Sim. Tenente comandante. Né? Ah, ele era tenente comandante? Isso. Ah, então tá beleza. Então tá. Porque fala comandante, ele tá só com duas bolinhas e uma preta. É, mas quando tenente comandante é chamado de comandante também, né? Tem isso. É assim, quando você quer falar que o cara é gente boa, você fala comandante. E quando você quer lembrar que ele é baixo, você fala de tenente. Eu já vi vários tenentes comandantes chamados de tenente. Boa, essa é boa, né? Cara? Então vamos lá, daí pro próximo capítulo. Só pra lembrar aqui que no final, acho que do For the Cause, eu gosto quando o Odo olha pro Sisko bem brabo, tipo... É, só da próxima vez que tu falares com o pessoal lá da federação, lembra que quem mandou o Eddington pra cá foram eles. Eu ia esquecer de comentar isso. Eu acho que ele fala isso mais pra frente, não é? É no For the Uniform. Esse aí é no For the Uniform. É? Não pode ele falar isso, tá. Não, e é sensacional. Nossa, é sensacional essa fala do Odo. Sim. Puta, cara. Porque fechou. Eu muito... queria ver se o Cisco falando isso de fato pro cara que falar e meter o Edton goela abaixo dele. Mas imagina também o Cisco que indicou o Edton pra promoção, é que nem, sei lá, eu sou o capitão da polícia militar e eu tenho um tenente, eu indico, ó, eu quero esse tenente aí, ele vai ganhar a medalha de honra, que esse cara é foda. Mês que vem sai um puta negócio de corrupção com o cara. Todo mundo olha pra minha cara e fala, você não deu uma medalha de honra pra ele semana passada? É... Não, mas o foda é isso mesmo, porque no The Search, cara, fica muito assim, tem um diálogo que o Cisco tá conversando com a... É com a Dax, não é? Acho que é. Que daí ele fala, ah, mas fazer o quê, né? O Odo, você vê, ele não quer seguir regra, detesta ficar preenchendo, sei lá, relatório. É com a Kira. É com a Kira, né? Com a Kira né? Tá aí, tipo, ele fala, não, ele acha que o Odo é capaz, mas ele também não acha ruim, não. É como se ele pensasse, bom, acho até legal que chamaram esse cara aí, porque, porra, é difícil lidar com o Odo, né? Aí chega aí nesse episódio, ó, toma, seu trouxa, né? Meu, nesse ponto, eu achei muito foda isso, assim. Pro crescimento do personagem do Cisco também, né? Um tipo de coisa que é imprevisível. É, mas o Cisco, ele falou que ele batalhou por muito tempo, que ele disse, tipo, nessa cena também com a Kira, ele tá falando, cara, eu consegui postergar o máximo possível, mas agora já não dá mais. Teve um outro chefe de segurança na primeira temporada, que eu não vou lembrar o nome, porque ele apareceu em dois episódios, que fazia o que o Edington fazia. Puta, eu não lembro disso, não tô lembrado agora. Eu também não lembro. Tinha que quando naquele episódio genial chamado Move Along Home. Peraí. Ninguém vai vir aqui falar de Move Along Home, mal de Move Along Home, não, hein? Ah, esse é um episódio que é o meu guilty pleasure favorito da série, né? Mas guilty pleasure. O outro chega em operações e pergunta e fala pra aquele chefe de segurança lá: você viu o Cisco, o Bashir, o chefe, a Dax? Não, eles devem ter dormido. É, porque eles não estão na estação. E dá uma bronca no chefe de segurança. Caramba, eu reassisti não faz muito tempo, mas não tô lembrado desse cara agora. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas existiu já... É um bom episódio. Fantástico episódio. Alan Moraine. Ele Alan Moraine. Vou colocar a musiquinha aí. Tá rolando de fundo aí. Alan Moraine, count to four. Alan Moraine, count to four. Alan Moraine, then three more. Alan Moraine, if you can see. Alan Moraine, you'll come with me. Alan Moraine, you'll come with me. Vamos pro próximo episódio aqui dessa trilogia fantástica, que é o For the Uniform. Cara, o que eu acho legal do For the Uniform é que ele me lembra, assim, se isso fosse tipo Star Wars, sabe? É como se fosse o Império Contra-Ataca. Porque, assim, o Eddington, ele tá total, ele tá com puto poder ali, cara. Os Maquis estão na frente, cara, nesse episódio. Os Maquis estão atacando com tudo. Eles estão envenenando o planeta Cardassiano. Ele consegue pegar a nave do Cisco e deixar lá. Mas então você tá comparando o Cisco ao Darth Vader? Não, seria o contrário, né? É como se o Eddington fosse o Darth Vader e o Cisco fosse o Luke, né? Porque... Sei não, eu acho que nesse ponto a Federação é o Império e... Não, eu digo no sentido assim, ó, o cara que é o vilão da história do primeiro episódio vai lá, tal, ele escapa, certo? Aí chega nesse episódio, ele tá à frente o tempo inteiro e os heróis da história, né, que são os federados, os heróis do nosso ponto de vista aqui, eles estão sempre pra trás, né, no For the Uniform. Tanto é que o Eddington, é revelado que o Eddington tinha, pelo fato dele ter passado tanto tempo na estação, ele mexeu com os sistemas da estação, mexeu com os sistemas da Defiant, tanto é que a Defiant, ela fica, lembra que tem um momento lá que ele ataca a Defiant? Dead in Space. É, fica Dead in Space lá e tal. O Eddington tira um... Com vírus fudidão, que os caras não conseguem fazer nada. Cara, ele até consegue dominar que ele tinha acabado de ser instalado lá, aquele holograma lá, por comunicação por holograma, né? Olha aí como tem. Ele consegue. Olha aí como é meio Star Wars aí, caralho, tô falando. Vamos deixar claro o que o Valdomiro acabou de falar. A comunicação por holograma tinha acabado de ser instalada. Não, mas isso... Século... Eu sabia que não podia voltar. Mas isso no Canon Prime, tá? Só pra deixar bem claro, né? Agora, em outros... Não é no Q-Cap. Eu acho engraçado que nessa, já que vocês tocaram nesse assunto, eu vou falar. O capitão lá, que esqueci o nome da nave, ele vira e fala assim... É, nossa, já tá funcionando bem? Sim, você tá sentado na cadeira do piloto, né? É, aí o cara vira e fala assim: eu odeio tipo holograma porque tipo, parece que tá invadindo a minha privacidade. Ah, tá, beleza. Não, mas ó. Mas só que no começo desse episódio que eu queria falar, é assim, eu tenho uma observação. No começo do episódio, eles viram e falam que uma nave booleana foi roubada. Duas naves. Dois freighters, booleana, né? Que são dois cargueiros, né? Cargueiros. Foram dois cargueiros? Mas eles estavam juntos ou separados? Eu entendi que era uma nave só, uma coisa não, só. Não, eram dois, que estavam carregando aquelas substâncias. Eles deviam estar andando juntos, mas é. É, aí o que eu imaginei é o seguinte, porra, cara, então você está transportando algo que pode se tornar uma arma perto da zona desmilitarizada. Ah, vá. Era Vaqui, vai, gente, para, vai, conta tá, logo. Você estava ajudando o Vaqui. Tá, mas olha só, me pareceu ali, até pelo tempo que a Dax demorou pra se dar conta que aquilo poderia virar arma, que eram duas substâncias, tipo, meio comuns, assim, utilizadas pra qualquer coisa, que daí os caras se deram conta, tinha que fazer um processamento diferente até chegar na arma, não era tipo, sei lá, tô andando aqui com nitroglicerina na minha nave, sabe? É aquela coisa. É tipo, ela sozinha não faz nada, mas ela junto com a outra lá e tal. Não, sim, ela. Então, não, sim, mas ela. Sendo processada, tendo um problema todo. Ela sendo processada, mas, tipo, já que isso pode se tornar uma arma, tipo, o cara que fez sabe que isso vai passear isso dentro de uma zona que tá em guerra. Você entendeu? Sem nenhuma. É, mas aí também, nenhuma... cara, aí é toda uma coisa. Isso aí é de menos, né? Isso aí. Mas o que eu acho interessante, assim, o tema principal, a coisa de que o episódio inteiro o Eddington tá sempre um passo à frente, ou vários passos à frente, cara. Esse lance é muito plausível, né? Se ele ficou tanto tempo na estação, cara, ele mexeu com tudo, né? E é legal... É claro. Não, e aí é legal que o... Você acha que se eu sou um agente secreto, um ano e meio no lugar, eu não vou plantar todo tipo de vírus escondido, com câmera de segurança, tudo que eu consegui imaginar. Sim. Booby traps, a louca. Então. Então eu acho foda, porque além do Cisco ter que voltar, tipo, mancando pra estação, né, puta, lentamente chegando lá, cara, aí ele chega lá, aí tem esse capitão da USS Melinche, que acho que é Sanders, o nome dele, né, Capitão Sanders, acho que é isso, ele recebe as ordens da frota de que ele que vai lidar com o fator, o caso Eddington agora, porque até agora o Cisco não, né, não fez o trabalho dele, né, que nem ele fala assim, tipo, mas ele fala numa boa, né, cara, é legal quando ele fala o termo, ah, ele fooled you, né, que, meio que como se fez você de bobo, né, aí ele falou, péssima escolha de palavras, desculpa aí, aí o Cisco, não, é isso mesmo, me fez de bobo mesmo, puta, cara, é muito foda, porque logo em seguida, mais ou menos ali, aí mostra ele lá no saco de boxe, lá batendo, falando com a Dax, tipo, aquela catarse, botando pra fora ele com uma, meu, a interpretação do Avery Brooks, porque o Avery Brooks é um cara que quando ele solta o lado louco dele, é muito convincente, dá medo, né, ele é um cara que dá medo, assim, então, nessa cena, cara. Qualquer entrevista que você vê do Avery Brooks dá medo, porque eu acho que ele tá louco. Não, cada vez pior, na verdade, inclusive. É até uma coisa. Coitado do William Shatner naquele comentário lá. Chupa maconha, imbecil, vai. Durante 30 anos, né? LSD desde quando era hippie lá na década de 60, provavelmente. Mas então. Gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, só sei. Não, peraí. Não, se alguém não sabe do que a gente tá falando, já nem devia estar ouvindo também. Então, nem precisa explicar. Foda-se. Ai, que grossura. Ô, Valdomiro, você tá sendo muito grosso. E quem começou a assistir por Discovery e tá vindo conhecer a gente? Só você errado. Tá errado também. Tá errado. Se começou com o Discovery, já começou errado também. Você é um hater, Valdomiro. Vocês todos são. Olha aí, ó. Querendo falar de mim aí, Roberto. Você viu? Falando de mim aí, ó. É, o sujo falando do mal lavado. É, cara, é sacanagem, né? Porra, querendo falar um negócio... Sério, fico, galera, se você assistir uns documentários aí, você vê que o Avery Brooks parece que nos últimos anos ele tá se tornando o Ozzy Osbourne. Só que é o seguinte, ó, em defesa do Avery Brooks, é o seguinte também, agora que você entrou nesse assunto aqui, vamos entrar nesse assunto aqui. Eu peguei uma entrevista, que era, na verdade, como se fosse um programa de auditório lá, nos Estados Unidos, de uma apresentadora lá de, meu, lá pra 93, 94, tá, meu, é incrível, tá até o Rick Berman, né, você nunca viu o Rick Berman com ator, assim, na entrevista, tá lá o Rick Berman, o Avery Brooks, deve ter alguém da nova geração também, acho que tá mais, assim, na Nana Visitor e tal. Cara, esses mesmos trejeitos de loucão, ele ali já tava demonstrando em 93, 94, sei lá, por ali, certo? Então... Não é uma coisa totalmente nova, não, certo? Ele não é agora, ficou louco. entendeu? Vocês acham que eu posso perguntar isso pro Renê no palco da Nova Frota? Boa, Fernando! Boa, Fernando! Cara, se você não perguntar, eu pergunto. Tem que perguntar pra ele. Renê, me diz uma coisa, tu tem conversado? Tu tem conversado com o Avery Brooks? Ele continua naquele estado? Conta pra gente. Pra quem quer ver se eu vou ter ou não coragem de perguntar isso pro Odo aqui no Brasil, vai ter que ir na convenção do Odo dia 18 de agosto, ingressos à venda. O cara tá virando o mestre do marketing aí já, né, cara? Esse Jequiti tá foda. Mas, cara, no meio do nada. Mas, cara, se você assiste a série como um todo, eu lembro que quando eu assisti a série como completo, você vê que no meio pro fim, você já vê que ele tá ficando louco. A atuação dele, você vê que a atuação, ele mudou. Deixa eu te falar uma coisa, o momento que eu acho que é mais representativo em relação a isso, eu conversei com a Roberta num podcast, que a gente fez um podcast também, mais um jabá no meio do programa, tô ficando bom nisso, hein? Tá aprendendo com o Fernando. Tô, acompanhei certo. Então, eu e a Roberta, faz uns 3 anos atrás, a gente fez um Intercom que era sobre o arco do emissário. Então a gente conversa sobre todos os episódios que abordam a questão mais, assim, né? E aí um deles é o episódio Rapture. É o Rapture, não é? Me ajuda a lembrar aí. Que é quando eles decidiram, a federação decidiu que enfim vai anexar a Bajor à federação, né? E aí o Cis começa a ter umas visões de louco lá, começa a ficar loucão. Porque ele começa... Ele vai pro holodeck lá, né? Aquela cidade privada, começa ele olhando num quadro. É nesse episódio, vocês estão certíssimo. É nesse episódio que a gente vê que ele já tá louco. Não, aí, ó. Tem uma cena. Eu comento isso no podcast lá, cara, que é muito foda. Tem uma cena que daí tá, os caras estão na sala de conferência, ali, na sala de reuniões da Deep Space Nine, almirante, almirantado todo lá, todo mundo pra sinal, né? Aí chega o Cisco tropeçando loucão, assim. Não é hora. Agora, cara, parece um bêbado. Tava loucaço, velho. Cara, essa cena eu até comentei, pensei, cara, imagina se fizesse um episódio que um dos almirantes lá volta pra Terra e conta. Não, cara, eu vi uma cena que vocês não vão acreditar, pessoal, né? Aquele cara lá que tá sendo chamado de Papa dos Profetas lá, meu, o cara tá pirando naquela estação. Saiu da casinha. Quem foi o viado que promoveu aquele louco? Não, aí você lembra das palavras do senador Vrinak, né? O homem que iniciou a guerra com os Dominion, né, cara? Olha em tudo que esse cara tá envolvido, entendeu? Então, eu particularmente tenho medo desse cara aí. Isso é uma verdade. Mas a gente vê, tipo, aquele Captains, a entrevista do Shatner, o Shatner tentando tirar alguma frase coerente dele, e ele na frente do piano. Tipo, é surreal. Nossa, aquilo ali é uma vergonha. Mas aí que eu acho fantástico, porque o Bill, ele simplesmente entra na onda, né? Que ele viu que não ia conseguir, mas então foda-se. Cara, a loucura do cara. Tio Shatner, cara, esse cara é o mestre de situações como essa, né, cara? Porra. É o William fucking Shatner, né? Mas, ó, pessoal, a gente tava falando... É engraçado que o Shatner é ele mesmo... Putz, cara, vai. Depois a gente fala um dia sobre essa porra. Um dia a gente faz um sobre o The Captains, vai. É, boa. Eu sempre, quando assisto esse The Captains, eu paro nessa hora de vergonha alheia, cara. Se você for no Netflix aqui em casa, tá lá, na minha conta do Netflix, tá nessa parte, assim. Eu sempre paro nessa parte. Foda, cara. Deixa eu sair da frente da TV e respirar um pouco. Não, deixa eu ver outra coisa. Parar de passar vergonha. Ai, cara. Mas, ó, voltando, é porque eu lembrei dessa cena. Mas essa cena é muito foda lá, dele batendo no saco de boxe lá e tal, né, cara? Então, é bem foda isso. E depois dessa cena, porque vem lá um recado de que eles encontraram o Eddington, né? Que eles sabem onde ele... Notícias sobre o Eddington, alguma coisa assim. E aí é legal que o Cisco, mesmo com a Defiant toda fodida, né? Ele consegue armar um time ali, cara, muito foda pra conseguir ir até lá. Nas Badlands, não é isso? É pra lá que ele tá indo, não é? Acho que é, né? E daí... É. E aí é sempre Badlands. É sempre Badlands, né? Então, tipo, é bem foda, tal, todo o esforço do Cisco de a qualquer custo ir lá. E aí tem o diálogo com a Dax, que também define a amizade dos dois. Aí ela fala, ó, a próxima vez que eu quiser sair numa aventura louca, você não vai falar merda não, tá? Porque eu tô te acompanhando nessa maluquice de atrás do Edito agora. Meu... É, mas é por causa que... Eu da Dax quer sair numa aventura louca, o Cisco dá uma nela, desde que os Klingons apareceram... Eu lembrei. Eu lembrei do Blood Wolf também. A primeira coisa que eu lembrei foi o Blood Wolf. Mas eu senti da Nax aquele sentido assim, ó, eu tô te ajudando aqui porque eu vou precisar depois, tá? Fica, ó. Não, mas então, aqui porque eu vou. Eu tô te ajudando porque tá vendo aquele Klingon ali e eu tô pensando em casar com ele. Pensando em quebrar meus ossos toda semana com ele ali, né? Que nem ela fazia. Mas, ó. Você tá pensando que tu já me viu fazendo merda, tu não sabe que vem pela frente. Pensou errado, otário, né? Mas, ó. Então, assim, eu só queria comentar que desses três, dessa trilogia aqui, Eddington versus Sisko, né? Esse For the Uniform é meu favorito. Meu favorito, com certeza. Porque eu acho que é onde a gente vê o máximo do ódio do Sisko, até porque ele não tinha pegado ele ainda, então ele tá justamente após ter sido traído no primeiro episódio e tá pilhadaço pra pegar ele agora. E o Eddington faz ele de trouxa a todo momento. E o Eddington tá com o poder máximo. Essa é a época que os Maquis estão conseguindo espantar os Cardassianos da zona desmilitarizada através de envenenamento dos planetas lá, né? Então, porque quando... A Dax fala uma coisa pro Sisko nesse episódio que eu concordo completamente, né? Que ela fala: toda a história precisa de um grande vilão. Isso é tão verdade, cara. Sim. Isso é tão verdade. Aliás, Fernando, aliás, já que você entrou nisso, aí outra coisa que eu acho muito foda nessa história, tradição de Star Trek, as referências literárias, e eu achei bem foda, porque quando eu assisti pela primeira vez esse episódio, eu nunca tinha ouvido falar do Les Miserables lá, né, Os Miseráveis. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar na época, né? E aí, dessa vez, assistindo toda... Quando eu fiz essa maratona Eddington, né, pra esse podcast, eu não li o livro, né, mas eu assisti o filme de 1998, que tem o Liam Neeson fazendo o Jean Valjean, que é o personagem que o Eddington se identifica, né. Então... Nossa, mas como você é millennial, né? Não lê o livro, vê o filme. Vai fazer o dever de casa direito? Eu fiz o que dava aí, né? Até que eu fiz alguma coisa. Porra. Fiz a maratona e então vi o filme. Tá bom, cara. Eu, particularmente, eu sou fã de Les Miserables, eu gosto muito. E quando ele deu aquela referência que eu tinha esquecido, eu esqueci, que eu falei, faz tempo que eu não vi Deep, mas quando eu vi, eu falei... Nossa, como essa porra é bom, né, cara? Só uma coisa, eu queria perguntar pra vocês: alguém de vocês leu o livro alguma vez na vida? Acho que a Roberta leu, né? Isso, você leu, Roberta? De anos atrás. No túnel do tempo, assim. E você, Thiago, você falou que você. Ou você assistiu o filme também? Não, eu sou fã, cara. Eu assisti a série, assisti o filme e assisti o último, que é o musical, que é do caralho. Então, esse filme de 98 você já viu também, esse do Liam Neeson? Já? Tá. Não, eu conheci Miseráveis com a série, alguém já assistiu a série dos Miseráveis? Já ouvi falar que tem, era com aquele... já ouvi falar que tem, mas não vi. Com o John Malkovich, cara, é fantástico, a série é muito boa, mas eu não li o livro, talvez agora eu tenha vergonha na cara e vou ler. Então, também pensei nisso, eu pensei, caralho, esses episódios da trilogia, esses episódios que a gente tá falando hoje aqui, eu já vi, várias vezes, várias, eu sou meio fissurado nesse lance, eu sempre, esse lance desse podcast hoje é outro que eu sempre quis fazer, entendeu? Porque eu gosto muito disso, só que eu nessa falha de caráter, não li o livro ainda, né? Mas a referência é muito curiosa essa comparação que ele faz, que ele se compara ao cara que roubou, porque o Jean Valjean, ele roubou um pão, né, pra não passar fome, e aí ele tá se comparando a um cara que roubou um pão pra não passar fome e tá sendo super injustiçado, tipo, é bizarro. Ele só esqueceu o detalhe que ele tá matando de geral, né, ele só esqueceu de falar esse detalhe. Não, e vendendo falsas ilusões, né? Tipo, dizendo pra um monte de gente, não, gente, a gente vai conseguir a casa de novo. Claro. Mas é que no futuro não tem mais pão, tem sintetizador. Então ele roubou sintetizadores. Cada um com seu pão. Né? Então. Olha aí. Mas... não sei se já vale falar agora, mas o que eu gosto deles ter usado como referência Os Miseráveis é a hora que o Sisko se toca o que ele precisa fazer para vencer ele. Exato. Que é aquilo que ele fala do vilão. Tipo, bom, ele sabe que eu vou ser sempre o mocinho. Eu vou sempre querer ser o mocinho. Então, a partir do momento que eu virar o vilão, eu vou ganhar. E foi a hora que ele se tocou. Então, ele foi lá, se tornou o vilão. Isso foi muito foda. Então, é muito foda. Esse episódio eu acho que ele é o melhor, porque ele é muito completo, ele é muito satisfatório, porque você vê o Sisko se fudendo episódio desde o começo. Aí ele tem essa, meio que a revelação, sabe? Ah, essa arma. Parece até um pouco aquele lance meio... Joseph Campbell lá, do Caminho do Herói lá, sei lá, sabe, esse é o momento da descoberta de uma arma, entendeu? É tipo que nem o Luke quando encontra o sabre de luz, sabe, aquela coisa, você tem uma... Sim. Então, esse episódio, ele tem uma estrutura, cara, que eu acho que ele funciona pra qualquer... Não é apenas um bom episódio de Star Trek, isso aqui funciona pra, cara, qualquer pessoa que assistir essa porra vai achar do caralho, sabe? Eu acho que esse agora, segura mais ainda. Agora, vocês acham que algum outro capitão de Jornada Estrelas teria feito aquilo? Olha, a Janeway até acho que teria, mas eu não consigo ver o Picard ou o Kirk tomando aquela atitude. Agora eu vou falar isso o seguinte, ó. Você entrou nisso agora. Eu tava lendo as opiniões do Ronald Moore em mais ou menos 97, 98, naqueles chats da AOL que tem no, registrado no Memory Alpha alguns deles, né? Ou um monte, sei lá. Perguntaram isso pra ele. Parece, né? Ele diz que ele consegue ver o Kirk tomando as decisões, essa decisão, né? Ele falou que ele consegue ver o Kirk, né? Eu particularmente, a partir da quarta temporada, eu vejo a Janeway numa boa fazendo isso, entendeu? Porque ela, a partir do momento que ela dobra os Borgs com sabe, discurso ali, ela, né, ela pisa neles, então, ela, tanto que no Dark Frontier, né, que ela ameaça mesmo de destruir lá a rainha e tudo mais, pra pegar 7-9 de volta, você vê que ela é capaz mesmo, sabe? Ela é capaz, né? Então... O único mesmo que não faria, que eu vejo, era o Picard. O Picard ia botar o monóculo no olho e falar, não, calma, meu amigo, não vamos lutar. Calma, a gente precisa sentar e conversar. É o único que eu vejo que não faria. De resto, faria de boa. Essas loucuras o Picard só fazia quando era moleque. Depois ele pondera bastante. Tá? Agora sobre... Vocês acham que vale a pena entrar já nessa discussão sobre... A coisa ética da decisão do Cisco, eu acho que vale a pena, né? Do For the Uniform. Eu queria, de repente, a Roberta, que tá mais quietinha aí. Vamos lá, Roberta. O que você acha? Ai, o Cisco, ele. O Cisco é muito. Eu sou biased pra falar do Cisco, tá? Só pra contextualizar, eu tô falando do cara que envenenou um planeta inteiro pra pegar um cara. É isso que eu tô querendo colocar aqui. Mas assim, ele... Vamos lá. É complicado o negócio. Não, assim, ele não matou ninguém. Ele tá que nem o Éder, então, olha só. A gente deixa na beira do vulcão que vai explodir daqui a 2 minutos. Mas eu não te matei. Não, mas assim, tá só inabitável pros humanos, né? Então... Se algum dia fosse... Durante quantos anos ia ficar inabitável pra humanos? 50 anos. Assim, ó, eu acho que com algum trabalho, certamente tem algum cientista incrível da Frota Estelar que ia conseguir chegar lá e desfazer a bosta toda. Não, mas... Mas eu não sei, eu não... Você viu que a decisão ao final do episódio, ela é bem... É o que é informado em off, quando ele faz o Captain's Log final lá e tal. Ele diz que os planetas envenenados cardassianos e esse dos Maquis, eles fizeram uma troca, os refugiados dos planetas eles trocaram e foram para os planetas que daí eles podiam sobreviver, uhum, né? Então quer dizer, no final, ficou tudo bem para todo mundo, né? Eu acho que isso foi feito para não deixar o capitão tão evil, entendeu? Eu tenho a impressão que eles fizeram meio que, não, mas na verdade, sem consequências, no harm done. E também para não ter que fazer uma corte marcial, né? É. Pra não botar então, o sistema de corte marcial. Mas e se você tivesse uma cardassiana casada com um humano? Você acabou de separar uma família. Olha, eu assistiria uma série inteira sobre isso. Eu já comprei esse pitch aí. Já comprei. Separados por uma briga, né? Cara, sei lá. Nessa situação, o que fazia? Botava num planeta que não estava envenenado pra nenhum e pra nenhuma outra raça. Cara, isso... Aí não tem filme, Roberto. Ô Fernando, isso daria um episódio de 1 minuto de um Robotiken assim, fantástico, cara. Certeza. Mostrar aqueles dois assim, aí o que fazemos agora? Olha, mas esse negócio de fazer se é moral ou ético ou não, o problema é que o episódio no final, ele dá essa resposta, sabe? Tipo, o Cisco já sabia que não ia acontecer nada com ele porque ela só fazia a troca, você entendeu? Tanto que virou até piada. A Dax faz piada no final. E a gente avisa a federação que você vê. Ah, esqueci, né? Tem que avisar. Eu sabia tipo, virou... que tinha esquecido de alguma coisa. Não, a Dax perguntou se ele tinha pedido permissão. E aí ele disse, opa, sabia que tinha esquecido de alguma coisa. Mas ó, eu cara, queria... virou piada. A questão que eu vejo aí é que... Mais ou menos que eu acho que tem a ver com a conclusão do Blaze of Glory, a gente não vai falar agora disso, né? Fechando aí sobre o For the Uniform, mas o fechamento lá da conversa dele com a Dax, ela fala algo que pra mim espelha totalmente essa cena, ou melhor, esse final, porque ela diz: ah, no final das contas vocês talvez não eram tão diferentes um do outro quanto achavam, sei lá, tem mais semelhanças do que diferenças. Porra, o que, que eu vejo? O Cisco, cara, essa obsessão, que nem o Eddington meio que fala assim, de pegar o Eddington, pra pegar ele ali, de conseguir prendê-lo, me parece também uma questão meio de ego, assim, sabe? Tipo que nem o Eddington, que se acha o Jean Valjean, parece que, de certa forma, o Cisco quer pegar porque foi traído. É mais isso do que porque... Se fosse um outro cara desconhecido, ele não teria todo esse ímpeto, entendeu? Então, tem essa questão aí de envenenar um planeta, mas pelo ego dele, né? Tudo bem, então, não há dano, mas... O Eddington, ele tenta colocar as coisas dessa forma, até no Blaze of Glory, acho que naquela conversa quando ele está no Shuttle, ele tenta dizer que o Cisco, ele só tá chateadinho porque ele foi pessoalmente traído, mas tipo assim, me parece também uma falha do Eddington de não conseguir conceber a possibilidade dele ter ido longe demais na luta, entendeu? Só exato. Que ao mesmo tempo... Eu concordo com você, Roberto, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que o Eddington tem qualidades redimíveis, porque quando o Cisco fala em envenenar e deixar os maquis soltos aí pelo quadrante, ou pelo menos ali na zona desmilitarizada, ter que sair de lá dos seus lares, pô, ele se entrega na hora, sabe? Então o ego dele tem limite. Ele se entrega nesse final, quando o Cisco vai lá e fala que ele vai começar a envenenar os outros planetas, que ele quer tirar todo... envenenar todos os planetas maquis, que tem maquis. Mas se entregar, tu diz, tipo, de fazer a mesma coisa que o Eddington? Não, eu digo, é aí que o Eddington se entrega. Então ele pensa... O Eddington fica... ele não pensa duas vezes em se entregar quando ele vê todos os compatriotas dele e tal, tendo essa ameaça ali no pescoço. Entendeu? Ah, mas então... isso acho que fala muito mais do ego dele, né? Justamente aquilo que a gente estava comentando, tipo assim, dele querer ser o herói da própria história, né? Ah, sim, essa foi a jogada do Cisco. Como é que eu faço esse cara ser herói e perder assim? Se sacrificando pela causa, né? Por causa. Então, me parece que isso também tem mais a ver com o ego dele. Mas eu acho que o Eddington, ele queria fazer o Cisco jogar no pessoal pro Cisco errar. Mas a nenhum momento o Cisco estava jogando no pessoal, porque os Maquis estavam usando o tempo todo recursos da Frota Estelar para chutar os cartarcianos. O Cisco só chegou num ponto e falou assim: a partir de agora você não vai mais jogar com nossos recursos. Ele foi lá e envenenou o planeta para humanos não usarem, você devia qualquer outro tipo de coisa usar, então ele não fudeu o planeta. Então assim, a partir do momento que você não se entregar agora, a gente vai deixar todos os planetas da zona desmetalizada para não humanos usarem. Porque você tem que. Porque o que o Eddington tava fazendo, o Cisco sempre brigou com ele, era o seguinte: as pessoas já estão sem seus lares, as pessoas já estão perdidas, e você tá usando isso para fazê-las lutarem a sua guerra. Pra você não, mas, não, peraí, não, mas essa é a parte que eu não... O Cisco, ele tá... É meio enviesada a visão dele aí, porque, ao mesmo tempo, o Eddington não manda, ele é líder, mas aquela galera não quer sair de lá porque é o lar deles, entendeu? Mas o Eddington tá vendendo a ideia de que eles vão conseguir, voltar. Eles vão voltar não, mas, deles, mas o Eddington não foi o primeiro. Se o Eddington tivesse inventado os maquinas, ele não foi o primeiro. Mas tem vários... alguém que pega a bola e continua, né? Que pegou o bastão e continua. Ele pegou um bastão que tá bizarramente equivocado. Tirando o Eddington, a gente tem vários oficiais da Frota Estelar que foram atrás da causa. O Tom Hiker, o Chakotay, a Rolaren. A Rolaren, o que aconteceu com a Rolaren? Ela se juntou aos Maquis e sumiu. Então... é que tá, você acha que a Rolaren tá sendo influenciada por um Eddington? A Rolaren tem a opinião dela, entendeu? Então, tipo, não é tanto assim, você tá vendendo... era melhor que o Will Hiker. Então, é isso que eu tô dizendo, que tipo, não é tanto assim, você tá vendendo... Isso é a visão enviesada do Cisco pra mim, sabe? Eu acho que cada um tem seus motivos, sabe? A Rolaren, por exemplo, eu entendo completamente os motivos dela. Tipo assim, ela já odeia o Cardassiano e tá vendo o Cardassiano fudendo com a vida de Bajoriano quando... tinha ficado acordado que eles viveriam pacificamente naquele planeta. Tipo, ela viu pessoas que eram queridas para ela sendo mortas pelos Cardassianos. Nesse caso da Rolaren, eu entendo perfeitamente. Assim. Não, mas quantas Rolaren existem, entendeu? É que tá. Não, até pode ser, mas eu sei que o Eddington não é uma. Não é uma, sim, sabe? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Cisco apontar a cara dele e falar: não, é você que tá vendendo. Ah, cara, até parece que o Eddington, ele é o líder ali. O Eddington não manda. Nesse ponto, parece que o Eddington é o último que sobrou, né? É, então porque O Riker a gente sabe que tá preso. O Crow morreu. Ninguém sabe o que aconteceu com o Lord. Conta e foi parar no quadrante Delta. Quem tá liderando os Maquis? Ele. Não, mas peraí. Então, nesse ponto a gente não sabe ainda que o Crow morreu, né? Porque isso aí é revelado no Blaze of Glory, né? No Blaze of Glory. Mas mesmo assim, o que o Cisco fala é o seguinte. Você usava o uniforme da Frota Estelar, você largou isso pra vir tacar fogo nisso aqui. Você entendeu? Você, ao invés de você deixar quieta a coisa pra coisa fácil jogar, não. Ele largou o uniforme da frota e foi lá tacar fogo. Mas ao mesmo tempo, peraí, então vamos lembrar da causa Maqui. Por que que eles estão lutando? Eles não querem, eles têm os lares deles. Eles estão sendo. A federação que ferrou eles. Então, né? Então é isso que. Gente, mas só um pouquinho, como assim ferrou? Porque na verdade, tipo assim, olha só. Vamos pensar assim, Valdomiro, a tua casa é a única que tá sobrando pra gente poder construir uma escola que vai abrigar 10 mil estudantes que precisam de uma escola, que não tem uma escola na região. Ah, não, essa daqui é a minha casa, não saio daqui. Tipo, cara, pra mim, essa luta dos... Tipo, não é vou deixar vocês espalhados, vou dar uma navezinha, um Shadowcraft pra vocês irem procurar um lar e se fuderem em qualquer planeta. Não era esse o caso. Sim. Então, pra mim, é muito mais uma coisa, tipo assim, ó. Olha só, gente, pra evitar uma guerra em larga escala, a gente precisa que vocês saiam dessa terra e comecem a plantar em outra terra, que vai ser, tipo, nas mesmas condições, a gente vai ajudar tudo, vocês... Ah, não quero sair daqui. Ah, mas por quê, cara? Não vai ser um peso pra ti, tipo, tu não vai ter que mudar nada, a gente vai te dar tudo. Esse é o episódio de Journey's End que você tá falando. Sim, é. Exatamente. Então, mas como isso, entendeu? Batendo o pezinho dizendo, não quero sair daqui. Cara, mas a gente vai evitar mortes de milhares de pessoas. Foda-se, mas, bate pezinho. Não, então, mas essa é uma questão. Essa é uma questão de apego à Terra. Isso pode ser discutido. Agora, a questão do problema todo que leva a luta às armas é por que os caras vão às armas? Porque os cardassianos começam a maltratar, a matar, fuder com as colônias. É. Mas aí não tem o que fazer, Valdomiro. A federação falou assim: olha, a gente quer tirar vocês. A gente tá tirando vocês. Vocês não vão sair, a gente tem que se retirar porque o tratado acaba agora. Aí quando a federação não está mais no solo, porque não tem mais como proteger, porque já passou pros cardassianos, aí é a jurisdição dos cardassianos. Eu não tenho o que fazer. Então, a gente tentou tirar os caras. As pessoas escolheram, sabe? Não, as pessoas não escolheram. As pessoas não escolheram. A questão da luta... Elas escolheram ficar. Elas podiam ter ido para outros planetas. Não, mas... Elas escolheram ficar. Não, sim, mas elas não escolheram o tratado. A questão Maqui, veja bem, a questão dos colonos, a zona desmilitarizada, é que eles não escolheram. Aí o que acontece? Tem gente que vai aceitar, outras, né, outras que não vão aceitar, mas eles não escolheram nada. Eles escolheram eles já estavam lá. É que eu vejo a federação como um esforço coletivo pelo coletivo, sabe? Tipo assim, eu vejo a federação como um monte de gente que resolveu se juntar num esforço coletivo para que a vida de todo mundo, tipo assim, eu vou me sacrificar um pouquinho, vou sacrificar talvez um pouco da minha liberdade, vou sacrificar um pouco dos meus desejos pessoais, sei lá o quê, de ter dinheiro, de acumular, não sei o quê. Eu vou sacrificar um pouquinho da minha vida, da minha individualidade, para um bem maior, para um bem coletivo, para que ninguém tenha que passar fome, por exemplo. É assim que eu vejo a federação, para que todo mundo tenha liberdade de escolha, essa coisa toda. Que você tá falando só pra terminar. Meu raciocínio, tá? E o que eu vejo nos Maqui é tipo assim, olha só, esse bem coletivo de vocês, estou um pouco me lixando. Tipo assim, vocês querem evitar uma guerra em larga escala? Foda-se. A minha individualidade é mais importante do que esse bem coletivo. Então, na verdade, me parece que os Maquis, eles são o oposto da federação, sabe? Fala. Essa parte que tá falando é realmente a necessidade de muitos supera a necessidade de poucos, né? Que a gente vê bastante na filosofia vulcana. Pelo que eu me lembro no episódio da Rô, os colonos que não quiseram sair podiam ter ficado e eles iam ficar sobre a guarda dos cardassianos e os cardassianos na parte da federação que não quisessem sair iam ficar sobre a guarda da Frota Estelar. Só que a gente vê no episódio da Rô os cardassianos atirando e querendo fazer bullying com eles saírem. Por mais que eles tivessem assinado que tratado, que iam cuidar deles. Aí. Envenenando o replicador, né, de comida. Aí que o movimento Maqui vai surgir, porque a Frota Estelar se recusa a tomar uma atitude contra eles quebrando o tratado, né? Pelo menos é isso que eles justificam. Só que também eles deixam claro que tem um outro lado. Tinha muito cara da federação que tava por causa que teve uma guerra, né? entre a Federação e os Cardassianos 10 anos antes. Exato. Que queria uma revanche. Então, aí que tá. Essa questão é que um dia a gente tem que fazer um podcast mais sobre Maquis em si. Essa questão é mais complicada por causa disso. Tem muito ranço envolvido aí. Eles chamam de Cardassian Wars. Pode ser que seja mais do que uma até, né? Então, é meio espinhoso isso daí. Acaba tendo um sentimento de vingança, tal. Os Cardassianos não pensam duas vezes em começar a assediar. Então é meio complicado isso. Agora, voltando pro Eddington em si. Então é o seguinte, a gente parte pro próximo, então, o último, né, dessa. Que cobre essa treta entre os dois e tal. O Eddington tá preso, tal, aquela coisa toda. A gente tá falando do Blaze of Glory. O episódio que ao final o Eddington inclusive morre. Começa aí o Thiago sobre sua impressão em relação à trama de a gente voltar a ter os dois juntos. Dessa vez eles vão estar numa missão juntos, né? Eles vão ser meio que obrigados, né? O Cisco vai precisar da ajuda dele porque ele foi enganado. A gente descobre que aquela mensagem lá que a moça mandou, que a gente vê depois que é a mulher do Eddington, falando que foi mandado um ataque com mísseis para pra Cardassia Prime, vocês lembram? Não, será pra Cardassia Prime? Isso, Cardassia Prime. Cardassia isso, Prime, era. E daí o Cisco, tudo um plano, mais uma vez, o que eu acho legal é que o Eddington era tudo um plano dele, deles ali. Então, Eddington na frente, mesmo na cadeia, né? Acho bem foda isso. Mas vai lá, Thiago. Cara, o que eu senti nesse episódio é que eles queriam botar um ponto final tanto no Marquis quanto na história do Eddington. Eles queriam terminar com a história como... que no final ele morre como herói, né? Acho que eles quis terminar, tipo, não, a gente precisa botar um ponto final aqui nessa história pra ser resolvido. Eu sinto esse episódio como isso, tá? Eu gosto muito do episódio, eu gosto muito do jeito que o Cisco trata o Eddington, sabe? Tipo, você me manipulou, você tava sempre um passo à frente de mim, mas agora quem manda aqui sou eu. E eu gostei muito, sabe? Eu gosto do jeito que ele trata, da jogada que ele faz quando ele tá dentro do runabout lá. Tipo, e aí, vai controlar ou não vai controlar essa porra aqui, né? Pra no final o Cisco descobrir que, na verdade, ele tava um passo atrás sempre. Mas assim, pra mim é um episódio que foi feito pra eles darem fim ao Eddington como herói. Você entendeu? Apesar de tudo, o cara morreu como herói. É assim que eu sinto esse episódio. Certo. Ô, Fernando? Então, eu acho que esse final foi dado pro Eddington exatamente por causa que eu acho que muito fã concordava com os Maquis. Então, pra você ainda mostrar que eles estavam errados, mas dar um final que agradasse os fãs, você dá um fecho. E essa é uma das outras genialidades de Deep Space Nine. Até personagens pequenos como o Eddington, que no grande esquema das coisas é um personagem pequeno, ganha um arco pra ele, genial. Deep Space Nine é genial nisso. Sabe, pegar personagens pequenos e dar arcos fantásticos pra eles. Eu acho até, é engraçado, né? São só 3 episódios, mas toda vez que eu reassisto eles, parece que eu vi mais episódios, né? Tem tanta coisa ali dentro, eles conseguem falar de coisas que a gente não vê e parece que a gente viu, sabe? Quando dizem sobre determinados ataques que aconteceram e tal. É aquela coisa da boa escrita mesmo, coisa muito bem planejada, né? Eu também acho que foi um ótimo desfecho, né? Eu considero, é que assim, os episódios são ótimos, só que se eu for ranquear, eu considero esse o que eu menos gosto dos 3, porque o primeiro é aquele boom da revelação, e quanto que a gente fica, caralho, olha isso, não acredito, né? O segundo é muito difícil pro Cisco, o Eddington tá lá na frente, ele tá com todo o poderio, o Maqui ali, com tudo, né? E o Cisco tem que, né, tentar ser mais esperto com ele, vem com os miseráveis, né? Ele e a Dax conversando sobre isso, o Eddington chamando ele de Javer lá, que é o policial atrás dele, então tem essa ligação literária que eu acho muito foda, né? A visão do Eddington, o ego dele e tal. E aí quando chega nesse... É importante contextualizar. Esse episódio, ele já é após aquela duologia In Purgatory's Shadow by Inferno's Light, né? Que são os episódios que, no segundo episódio, é onde a gente tem aquele grande lance no qual os Cardassianos se juntam aos Dominion, né? O Ducat lá liderando, inclusive, né? Então, naquele episódio, inclusive, no segundo mesmo, se eu não me engano, é onde é revelado, que acho que é o Ducat que fala... que ele vai atacar vai acabar com os Maquis, ele vai simplesmente chegar na zona desmilitarizada e acabar com todas as colônias, e de fato ele faz isso, né? Então quando chega no Blaze of Glory, os Maquis estão completamente dilacerados, meio que parece que já era, Eles até duvidam que ainda tenha uma Kiss, né? Tanto que um dos plot twists do episódio é quando a gente vê lá naquela cena. Era quando o Eddington chega com o Sisko lá e encontram aqueles Maquis escondidos, era nas Badlands, aquele planeta? É isso? Eu não lembro. É. Se eu não me engano, todas as bases Maquis eram nas Badlands. É o que sobrou ali, né? Então, quer dizer, é uma surpresa no episódio por conta desses eventos lá. No caso do segundo episódio lá, que é By Inferno's Light. O Ducati, né, com o poderio Dominion, Jem Hadar e tal, acabou com os Maquis. Os Maquis já eram ali, né? Então esse episódio realmente é pra dar aquele desfecho mesmo, né? Então, esse episódio você falou que você não gostou tanto, mas não, veja bem, disso, só pra encerrar. Não, veja bem, é só, Thiago, pra encerrar a história. Peraí, deixa eu. Eu não quero deixar essa impressão. Não é que eu não gostei tanto, eu adoro esses três episódios. Só que se eu for ranquear, ele é o meu menos favorito entre os. Tem os outros dois que são excelentes também, entendeu? Os três são ótimos, mas esse pra mim fica um pouco mais abaixo, mas eu acho muito bom, obviamente. Ah, não sei, cara, eu acho que aquela hora, porque o episódio parece que é o Sisko tentando convencer o Eddington a ir lá e impedir coisa, mas na verdade o Sisko tá sendo manipulado de novo. De novo. E o Eddington queria ir, o Eddington queria ir e tinha que levar o Sisko. Ele teve que fazer o Sisko acreditar que a missão era dele, né? Eu acho que esse plot twist é muito bom. Não, é muito bom. Não, é muito bom. Tanto que é legal, porque é uma ótima maneira de terminar essa relação entre os dois, porque eles são obrigados a ficar o tempo inteiro ali, né? No Runabout. Então é bacana isso também. Você tem aquele último momento que eles até meio que conseguem trabalhar juntos numa boa, até, né? Porque eles estão com um objetivo em comum. Mas o que a Roberta achou do episódio? Pra mim também é o menos favorito. Não é que eu não goste do episódio, mas é o menos favorito. Até a segunda vez que eu assisti. A segunda não, acho que foi a terceira. Quarta vez, não sei o que eu assisti, mas eu não lembrava muito bem dessa traição, acho que fazia um tempo que eu tinha assistido pela última vez, né? Mas enfim, à medida que foi se passando o episódio, eu fiquei pensando, sabe, que acho que talvez aquela traição não, mas enfim, aquele plot twist no final, não sei se eu gosto tanto, sabe, acho que eu vou gostando um pouquinho menos daquilo. À medida que passa. Eu acho que talvez até se tivesse um míssil mesmo, se eles tivessem trabalhado juntos pra desarmar o míssil, eu acho que pra mim talvez tivesse tido uma redenção maior, entendeu? Do personagem. Que ele de fato mostrasse, cara, realmente já era Maqui, então não vamos causar milhões de mortes desnecessárias, sabe? Talvez essa admissão dele, pra mim, teria funcionado melhor como redenção do personagem. Mas, enfim, eu acho um bom episódio, assim, acho redondo, acho que fecha bem a história dele, né, de realmente morrendo num Blaze of Glory. Gosto muito das discussões dele com o Sisko dentro do Shadowcraft, né, que ele, quando ele revela a morte do Hudson, né, do Cal. Mas, enfim, não é um episódio que me emociona, sabe? Eu gosto muito, mas eu também tenho... É que os outros dois eu acho bem melhores. Principalmente o segundo, né? Os outros dois... É, o termo de comparação que a gente tem, né? É quase desleal. Os outros dois... O que acontece? Os dois terminam de maneiras completamente inesperadas. Esse terceiro eu já acho que ele... Ainda mais pelo fato dele conseguir ter uma morte gloriosa, aquela coisa da morte heróica... Acho que por causa disso fica meio muito pronto, muito, talvez um pouco artificial, que ele realmente tenha conseguido ter a morte que ele queria mesmo. Mas você preferia ele tendo uma morte heróica ou você preferia ele tendo que voltar para uma prisão da Federação? Não, eu não sei, eu teria que pensar sobre o que fazer em termos de roteiro, só quero dizer que acho muito mais forte. Só porque eles fizeram o esperado não quer dizer que é a má solução. Não, sabe? Veja bem, plot twist às vezes atrapalha a história. Não é ruim. Mais uma vez, eu quero reiterar, não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que tô tentando entender na minha cabeça por que eu não acho tão bom quanto os anteriores. Tão bom quanto os anteriores. Os outros dois terminavam com coisas inesperadas, completamente inesperadas. Esse já me parece um pouco mais, vamos dar aquele fim heróico que o personagem tanto quer, entendeu? É bom pra caramba o episódio, só que eu já acho que ele é o mais fraco que os outros por causa disso, talvez. entendeu? Eu só acho que o Finn ali na hora dele morrer só ficaria mais bonito se ele pega uma granada, tira o pino com a boca, sabe assim? E sai correndo pra abraçar o Gemadares. Aí ficaria mais da hora. Aí é uma grande explosão no final. Aí ia ser da hora, aí ia ser foda. Sei lá. Mas de qualquer maneira. Mas o que a Roberta falou, eu também teria gostado mais, porque eu já tinha esquecido do episódio. Eu teria gostado mais se realmente tivesse mísseis, entendeu? E pensando, se depois que aconteceu a guerra, porque o Cisco vai lá pra impedir a guerra. Né, que é uma guerra inevitável, que ela acontece logo depois. Mas assim, sim, pensando pro lado bom, se aqueles 30. Era 30? Quantos mísseis eram? 16? Putz, eu não lembro. Não me lembro. De X. Mas se aqueles X mísseis tivessem ido pra Cardassia e explodido mesmo, talvez a guerra não teria acontecido, né? Talvez teria acabado ali, né? Não, sabe o que ia ser legal? Eu acho que pensei numa coisa aqui que seria. Que talvez fosse muito legal. Realmente existiam mísseis, certo? Só que aí o cara que vem, vamos supor que o Edgerton estivesse confiando em alguém, um último contato para pegar os mísseis, né? Eles não tinham sido lançados ainda. Aí quando ele ia lançar os mísseis, ele descobre que o cara que estava com ele o tempo inteiro, que era um maqui que ele confiava, revela que era federado infiltrado. Entendeu? Aí o Edgerton é traído, que nem ele traiu o Cisco, entendeu? E aí nessa, o Edgerton teve a intenção de lançar os mísseis, só que daí ele percebe essa coisa da traição, e daí ele tem essa... Ele acaba, sei lá, talvez morrendo por acidentalmente, o Jim Radar vem e mata ele, ele acaba morrendo ali mesmo, só que não como ele queria, que aí que tá, ele não como ele queria, e ele não conseguiu os mísseis e tal, entendeu? Então eu acho que isso ia ser totalmente inesperado e condizente com o arco. Imagina se ele é traído que nem o Cisco foi traído por ele no primeiro episódio, entendeu? Talvez isso melhorasse, mas não você dar exatamente a morte que o Jean Valjean queria, entendeu? Então é por isso que eu acho que deu uma enfraquecida. Talvez fosse melhorar com coisas assim, sabe? Ah, mas eu acho que depende... Super legal ele morrendo e gritando... Rebeca, achei super genial. Ah, tá, né? Olha, eu acho que aí vai o seu amor pelo personagem quando você é o escritor do negócio. Quando você é o escritor, às vezes você quer ver o cara morrer da maneira porque você quer ver o personagem, né? Tipo, sei lá, eu tô escrevendo isso, é o cara que eu escrevi, eu quero dar um feliz final feliz pra ele porque eu sou o escritor, sabe? Ó, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente pode reparar também uma coisa nesse episódio. O final feliz que eu tô falando ele morrer, tá? É, não, é a morte Klingon, vamos dizer, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte também. Aliás, o que eu queria relembrar, trazer, é o seguinte. A gente pode reparar que nesse terceiro episódio existe uma tentativa de humanização do Edgerton pra caramba, né? Porque a gente conhece a mulher dele, né? Não tinha míssil nenhum, entendeu? Ele só quer salvar a galera, né? Então... A gente não tem mais aquele, quer dizer, parece que é só pra mostrar o lado gente fina, assim, do cara pro lado, entendeu? Pra mim, o maior problema do episódio de verdade é você achar que o Cisco não teria ido naquela missão pra salvar os caras. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse abrido pro Cisco a verdade e falado, ó, não, mas ele falou isso pro Edgerton, ó, se você tivesse falado, né? Aí sei que ele fala. Esse que é o meu problema com o episódio, porque eu concordo, ele conheceu o Cisco durante um ano e meio, ele sabe que se ele tivesse chegado pro Cisco e falado, ó, tem gente agora... lá, me ajuda a falar com eles. Agora, tem uma coisa que eu não entendo também do episódio, tipo assim, quando eles já estão saindo, indo pro runabout, qual é a justificativa pra eles não matarem o Cisco pra não irem pra prisão? Tipo assim, eles já estão... Já tá tudo feito, sabe? Eles não vão ter que matar o Cisco. A prisão da Federação é um paraíso também. É verdade. Não, mas aí, Roberta, mas aí eu acho que é aquela coisa porque os maquis não são também... tipo assim, o negócio deles não é matar a Federada, entendeu? Eles vão matar a Cardassian. Não. Vocês não pegaram o esquema. É que o Cisco tava com a chave do runabout. Vocês não pegaram o esquema, né? Pô, vocês estão devagar, hein, mano? Verdade, sabia? Eles se fuder, né? Nova geração. Ô, Thiago, tu não sabe de nada, cara. Nessa época não se usa mais chave, é dedão. É digital. Não, é o dedão do Cisco. Não dá pra sair. Explicados pra só certas pessoas poderem usar. Você lembra no vários episódios que mostra, por exemplo, o Cisco destravando pro Ducati poder pilotar e coisa do tipo. Ah, é verdade, atenção. Eles não iam conseguir sair depois. Mas ia faltar o dedão. Eu queria relembrar isso aí também, que às vezes eu ouço discussões. Os maquis não são assassinos assim, cara. Não é o lance deles. Eu acho que isso, inclusive, existe para que eles fiquem mais cinzas. Senão eles ficam muito vilões. Eles não são vilões. Eles têm uma causa que é contra cardassianos. A federação tá no caminho, então às vezes há ataques a coisas da federação. Mas é porque tá no caminho. Deixa o Discovery rebutar os maquis pra você ver como eles vão ficar. Imagina estupro, tudo morte. É. Empalar, né? Empalando o oficial da frota, assim. Imagina o Maquis de Discovery. Puta merda, agora tô com medo. A gente vai ter. A frota estelar de Discovery tortura Manilo de Tardiga do que as Maquis vão fazer, velho. Ai, cara, bom, mas ó, a gente termina nessa nota. A gente tenta ainda falar um pouco de Blaze of Glory aqui, porque ficou foda a imagem mental aí dos Maquis de Discovery, né? Ai, caralho. Alguma consideração a mais sobre o Blaze of Glory, pessoal? O que aconteceu com os Maquis depois? Foi tudo pra cadeira. Ah, tá, o desfecho? Fica claro. Não, os Maquis que sobreviveram, uns estão na cadeia e outros estão em Voyager. Na verdade, lembra que eu tinha comentado que tava tendo meio que mesa de escritores da Voyager com mesa de escritores de DS9, cara? Tipo assim, eu não mato os Maquis, não, cara. É mais ou menos quando, no primeiro contato, queriam, acho que, né, lembra que queriam destruir a Defiant no filme? Uhum. Aí teve que o Ira Bear falou, peraí, cara, vocês vão me fuder aqui, na minha série aqui, porra. Então, mas é óbvio que eles não podiam fuder a Defiant. Não, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Oh, cara, vocês vão fuder aqui, ó, que merda é essa, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, o legado de Blaze of Glory pra Voyager, pra mim, foi fantástico, porque eu adorei quando eles descobrem lá aquela estação de comunicação Erogen, e daí tem o lance das cartas, e daí quando o Chakotay e a B'Elanna estão lendo lá, porra, eu acho que deu uma camada ali, que a Voyager não aproveita Maquis direito, né? Então ali acabou dando. Eu gosto muito do Extreme Risk lá, a Roberta não gosta, né? Mas eu gosto muito da B'Elanna lá, querendo se suicidar, aquela coisa louca. Eu acho que deu um peso bacana, né? Pelo menos, sei lá, vocês curtem isso daí? Eu acho da hora, cara. Olha, eu gostei bastante, sim, de você dar aquela coisa da B'Elanna falando, pô, eu tô aqui numa nave estelar confortável, casada, feliz, enquanto as pessoas lutaram pela minha causa foram dizimadas e morreram. É meio foda mesmo. Eu gostei porque você dá um peso maior pro episódio de Voyager, sabe? Você dá não é só um episódio, as pessoas morreram, não, as pessoas realmente morreram, sumiram, você entendeu? Eu só achei que ali na hora o Cisco podia ter comentado alguma coisa, né? Porque a Voyager sumiu, né? Tipo, nunca mais foi comentado na Deep, nada, sabe? Poderia ter comentado alguma coisa, sabe? Porque, porra, uma nave da federação foi atrás de Maquis e sumiram, sabe? Tipo. É que o Cisco. Esse episódio da B'Elanna, assim, eu gosto da ideia dela estar sofrendo, enfim. Eu também achei bacana essa função de ter um peso, sabe? De não ser só. Ah, tá, morreu tudo, beleza, vamos lá, vamos jogar, vamos pro Holodeck, vamos pra aquela cidadezinha de interior lá. Fairhaven. O episódio porcaria, mas tudo bem. São dois, tá? Só lembrando que não é apenas um. Mas assim, eu acho meio dramalhão. Não é dramalhão, assim. É que, claro, não tem como saber como cada um reagiu, como julgar a reação das pessoas a uma situação adversa, né? Mas eu não sei, eu acho essa coisa de ficar tentando se matar no holodeck. Não sei, eu acho esquisito, sabe? Não, essa tá certa, coisa de ficar tentando bosta. Se matar no holodeck realmente é esquisito, eu concordo. É tipo muito bosta. Porque ela, não, assim, independente do muito que fácil a B'Elanna conseguir desativar os protocolos de segurança tranquilamente, ó. Desliga aí, eu quero me matar. Porra, é fácil assim? Eu gosto. Eu ainda quero fazer um podcast de episódios suicidas de Star Trek. Esse aí com certeza tá ali. Mas uma coisa que em 2001, né, a gente comentava muito, há 18 anos atrás, a gente comentava muito como seria, que a gente não sabia se Voyager ia chegar no último episódio, no Quadrante Alpha, ou se ia chegar um pouquinho antes e ia ter um desfecho das coisas. Porque a gente imaginava, e agora? E a hora que Voyager chegar, o que vai acontecer com os Maquis? Sobrou Maquis, como aqui, eles vão ter que resolver a situação. Porque muita gente achava que Voyager ia chegar um pouco antes de alguma invasão raça 7, 4, 3, 2, 1, 17, 28, lá. Caramba. Ô Fernando, mas ó, ainda bem que depois de tanto tempo, a gente enfim tem uma série pós-Voyager, pós-Nemesis, né? Ah não, oh, desculpa, cara, foi mal. Explicou tudo pra gente, né? Puta merda, esqueci. Se chama Star Trek Online. Isso. Pessoal, a gente tá chegando meio que ao final, então acho que vale a pena fazer considerações finais, né, sobre a ideia de Sisko versus Eddington, né, essa trilogia, esse arco bacana e tal, certo? Então, eu vou pedir primeiro, deixa eu ver, pro Thiago. E aí, Thiago, fala aí, cara, considerações finais. Vamos lá. Cara, eu gosto muito desse arco, faz um tempo que eu não tinha assistido Deep, e quando eu assisti eu falei, cara, como foi bom assistir Deep num arco bom assim, que tipo, independente tipo, da série. Você consegue assistir, entender uma situação, né? Digamos que é uma história B da história original, né? Do que tá acontecendo. E, cara, ter um desfecho que, tipo, não é tão grandioso como os dois primeiros episódios, mas é um desfecho que, tipo, transformou o cara no herói, tipo, acabou ali, e, tipo... Eu gostei, cara. Eu acho que vale a pena, independente do que você tenha assistido de Star Trek, eu acho que vale você conferir essa disputa entre o Sisko e o... Eu esqueci o nome agora, que eu falei do podcast inteiro. Valjean. Eu acho que vale muito, sabe? Eu acho que tem o auge dessa trilogia é quando o Sisko estraga o planeta para os humanoides. Tipo assim, eu acho que é um episódio que vale você conferir. É uma trilogia muito boa pra você assistir e pensar de qual é o lado que está certo, sabe? Eu gosto muito disso, quando você tem dois lados que estão certos. Essa discussão é muito bacana. Falou tudo, Thiago. Só concordo. Verdade. Bom, e agora, deixa eu ver. A Roberta, e você? Então, eu super concordo com o Thiago, assim, acho que... Bom, eu sou muito suspeita pra falar de Deep Space Nine. Aqui qualquer... a gente é tudo beat de Deep Space Nine, essa é a grande verdade. É tudo Niner maldito. Niner safado, só tem Niner safado. Então, pra mim, até episódio ruim de Deep Space Nine vale a pena assistir. Ah, vamos ver Long que... Home aí, eu tô falando aí, assistam. Tá tocando a musiquinha de novo? Tá tocando ao fundo aí. Alamarain, não era tu que ia fazer uma maratona de episódio ruim? Eu já comecei faz tempo. Eu fiz lá o da Sesca, falei pra vocês. Não, toda vez que o Valdomiro vem pra São Paulo, a gente não sabe assistir episódio bom. A gente fica bêbado e assiste episódio ruim. Impressionante. Aí quando eu coloco episódio bom, aí já tá muito louco e dorme, né? Eu lembro que uma vez você colocou o Call to Arms, né? Não foi o Call to Arms? É, capotei, a gente dormiu. Em 10 minutos eu capotei. Já. Mas episódio da mãe da Troy no Castelo Rá-Tim-Bum, você me fez assistir inteiro. Pode crer, né, cara? De tarde, assim. Esse é o negócio de Deep Space Nine, né, cara? Tu começa a assistir Deep Space Nine, tu pensa assim, puta, que bom que aqui não vai ter Neelix, né? De fato, não tem. Olha, não vai ter Alexander e... Olha que no Caretaker eles viram. A Voyager para ali na estação, hein? Na verdade... Olha que medo, né? Mas enfim, o Alexander tá melhor em Deep Space Nine do que na nova geração, né? Oh, não, preciso de muito, né? Vamos falar a verdade. Mas enfim, eu acho... Gente, não, a gente acabou de respeitar. O ator que interpretava o Alexander se matou essa semana. Não foi essa semana. Não, já faz tempo. Faz tempo, porra. Da passada? Não, isso aí faz um ano, sei lá, quando foi isso aí, cara. Isso aí. Não, que um ano? Saiu agora o negócio... Sim. É, sei lá, faz muito tempo isso daí. Faz tempo já. Mas por quê? Eu tô errado, é que agora que ficou constatado que realmente foi suicídio. Não, gente, olha só, na minha vida vou desejar a morte pra uma pessoa, por mais que eu odeie o trabalho dela. Tipo, eu realmente acho que as pessoas eu queria elas saber, fazem melhor. Eu queria saber por que o Fernando trouxe isso agora. Vamos falar de suicídio. Acabei de lembrar que o ator do Alexander matou. É porque eu tô falando mal. Assim. Não, mas é que não é só porque o cara morreu que eu vou dizer que é bom o negócio que eu sempre achei ruim. Sabe? Mas assim, não, claro que eu fiquei chocada, assim, que lástima, uma pessoa nova, o cara era novo, né? Se matou novinho. Mas enfim, Mas eu continuo achando uma bosta. Uma merda, né? Lamentável. Acho que foi por bullying online que o menino morreu, né? É você que financia essa merda aí, tá vendo? Fica aí falando mal, sou, eu faço bullying. Olha, eu não acho que ele... Eu não acho assim que tipo... O vídeo do Star Wars Kid, sabe? Eu só acho que assim, em Star Trek, ninguém sabe trabalhar com personagem infantil. É só a realidade, sabe assim? Não. Eles tentam e só fazem personagem peraí, merda. Jake Sisko sempre foi legal, na minha opinião. Ah, desculpa, eu tô falando personagens individuais. Interessante que o Jake. Oi? Hã? O Nog é muito mais interessante que o Jake. Cara, veja bem, você vai falar que o Jake é ruim aqui? Porra, não é possível. Você acha ruim o Jake? Não, ele disse que o Nog é melhor do que o Jake, não disse que o Jake é ruim. Mas ou seja, o Nog pode ser mil vezes... Não, mas a ideia era estar falando do Jake. O que tem a ver o Nog agora? Jake é legal. Personagem infantil é melhor, o Nog... Tá, mas você deu personagem infantil, só que o Jake no final da temporada não é infantil. Você entendeu? O Jake começa infantil, mas o Jake termina como adulto a série. A gente tem uma evolução do Jake. E se a gente for parar pra pensar, o Jake é o único. Você entendeu? Não, mas o Nog também tem uma evolução também, incrível. É, o Nog também, cara. Interessante. Os dois, cara. Os dois. Wesley tem uma evolução terrível. Não. O Wesley teve uma evolução ótima até um ponto, aí depois cagou pra caralho até o final. Assim. É. Uma coisa... É. Né? Não, verdade, terminou hoje, conversando, né? Com os Maquina. Terminou começando com os Maquina. Indo embora com o viajante pelas dimensões, o cosmo aí. Puta que pariu. Em vez de ele ficar com a Ashley Judge, ele vai ficar com o viajante. É, nossa, é um gênio. Esse que é o gêniozinho da série, né? Tá certo. Mas ó. Foda-se os atores infantis, cara. Por que que a gente tá falando disso agora? Não era o Thiago que ia falar do... Não, já falei, a Roberta que tá falando. Ah, Roberta. Enfim, mas eu que comecei aqui a viajada. Aí entrou em suicídio, depois em crianças. Tudo a ver mesmo. Não, mas enfim, eu acho esses episódios, acho essa trilogia espetacular e também, que nem tu, comecei a ficar com vontade de assistir todos os outros episódios do Eddington, porque enfim, é muito bom. E eu acho que... É só um show de atuação esses episódios e enfim, Deep Space Nine é muito foda e assistam Deep Space Nine. É isso aí. É, bom, falta só eu, né? Então, bom, já falei tanto, Fernando. Mas... Fernando, vai lá. Então, eu gosto muito do arco dos Maquis, porque o arco dos Maquis mostrou uma interconectividade muito grande nas três séries, né? Porque é uma história que começa na nova geração, aí pula pra Deep, aí volta pra nova geração, aí volta pra Deep, aí vai pra Voyager, aí vai pra Deep, aí volta pra Voyager, aí vem pra Deep de novo. Então eu gosto de ver que é o mesmo universo. Isso é uma coisa que eu gosto muito, vi coerência interna dentro do universo de Jornada nas Estrelas. E eu acho que os Maquis mostra muito isso. E o Eddington, ele pra mim se tornou o último grande herói Maqui, porque todos eles no final estavam presos ou mortos. Então eu gosto muito do arco do personagem, eu gosto muito de ver o que aconteceu. Mas eu nunca torci pro Eddington, eu sempre torci pro Sisko, por causa que ele era o herói da série. Eu torci pro Sisko, demorou pra eu olhar o outro lado da história e ver que... Pô, mas parece que o Eddington tá sempre na frente, o dois passos à frente do Sisko. Aí depois eu pensei, pô, mas parece que o Gol do Cat também tá sempre dois passos à frente do Sisko. E naquele episódio com o Kill tá dois passos à frente do Sisko. Pô, até todo mundo tá dois passos à frente. Lógico, ele tá cantando jazz no piano, vocês também vão te falar, viu? Mas e aí, qual que é a conclusão aí da... Eu adoro os episódios, mas eu sou Niner, tá vendo? Eu sou chat de Deep Space Nine, não dá pra falar nada. Eu tô pegando muita coisa boa. Eu vou pegar alguma coisa ruim, cara. Aí vai ser legal discutir essa merda. Deep Space Nine não tá isento, não. Vamos relembrar isso. Olha... É um desafio que tu tomasse pra ti. Desafio, agora. É só pegar os episódios da Lua Oxana Troy, acabou o desafio, minha filha. Tem alguns ruins, mas tem uns fantásticos. Tem. Aquele lá do cara que tem que matar aos 60 anos de idade, qual que era o nome do episódio? Não, mas esse é nova geração. Esse é Half-Life. Isso é nova geração. Mas, por exemplo, o dela com o Odo também, desculpa, quando ela tá interagindo com o Odo, não é ruim. É, não é ruim. Não, não é ruim. Bom. Só é filha. A história não é fantástica, mas ela e o outro é genial. Genial também é força amizade. Mas... É legal pra caramba ela agindo com o outro. Aí eles presos no elevador, aí a Kira tá falando, se você tá passando, pensando em sair pelos tubos, você vai levar um choque. E ele fala, eu tô pensando qual que seria a voltagem. Enquanto você tá assistindo e pensando, eu também, né? Tô zoando. Não, sacanagem. Mas, ó, então, concluiu aí, Fernando, é isso? É isso aí. É isso, né? Então, pra fechar... considerações finais. Eu tinha falado, puta, até esqueci, né? Eu tinha falado que ao final a gente ia dizer quem era Team Eddington, Team Cisco. Vai lá, Thiago, você é o quê? Team Cisco. Team Cisco. Fernando? Cara, eu sempre fui Team Cisco, mas você sabe que nos últimos anos eu andei indo pro lado do Eddington? Tá cada vez mais Eddington, né? A Roberta? Cisco all the way. Certo. Eu não, eu sou Team Eddington, então empatou, certo? Veja bem, mas ao mesmo tempo, ó, que na verdade é assim, eu não sou 100% nenhum dos dois. É porque a gente vive nesse mundo hoje em dia que você tem que ser um lado ou outro, né? É então, isso aí. Então, para incorporar esse mundo extremamente polarizado, então vamos fechar assim, tá meio a meio, é isso aí, né? Fechou. E a gente vai ficar agora fazendo uma guerra no Twitter, porque isso. A gente tem... Porque aqui eu trato vocês bem, na internet, cara, é guerra, você sabe, né? Esse é o protocolo de internet. Porque você não pode ter um amigo que você discorda da opinião, já se viu. Não, já tem que mandar se foder, né? A merda, né? É isso aí. Fazer foto meme, fazer foto meme, fazer foto. Fazer foto meme zoando o cara. Indireta também é bom. Ou indireta. Tem todas essas armas aí pra serem utilizadas aí. Mas ó, então fechando sobre. Assim, já falei, eu assisti tantas vezes na minha vida, eu adoro essa trilogia, cara. O segundo episódio pra mim é o melhor, mas eu acho que é muito redondo, muito satisfatório. Eu acho que, cara, você assiste isso daqui e você sai satisfeito, sabe? Toda vez. Desenvolvimento de personagens excelente. Eu acho que foi muito bom estabelecer, então, esses dois, vamos dizer assim, inimigos. Eles são opostos, mas ao mesmo tempo a gente vê que não é bem assim. Eles têm as semelhanças, a Dax fala ao final, né? Termina dessa forma. Então, eu acho que foi um arco muito rico. Se beneficiou dessa criação dos Maquis, que a própria DS9 ajudou a desenvolver muito, né? Muito mais do que para o que ela foi criada, que era para Voyager. Então, a gente ter isso aqui, eu acho ótimo. Então, claro, recomendo que revejam, né? E quem nunca viu, né? Pô, grande oportunidade aí, né? Fazer aquela propaganda gratuita, né? Que eu tô fazendo há 2 anos já quase. Que é, assistam, vão no Netflix, né? Netflix, é isso aí, né? Então... Tá tentando conseguir um patrocínio na Netflix, então? Tô há quase 2 anos tentando. Mas é isso, então... Eles vão nem te dar uma assinatura de graça. Não é nada, vão cobrar mais caro se eu falar demais aqui. Galera, estamos então fechando o podcast de hoje. Sendo assim, eu vou me despedir de cada um e aí vocês deem seus recados, caso tenham recados. Começando pelo Thiago. Vai lá, cara. Muito obrigado pela participação, né? Valeu e até a próxima. Cara, eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui discutir com vocês o Intercom. Não se esqueçam que esse Intercom também vai estar no Diário do Capitão daqui uma semana. Pra vocês conferirem lá também. E pra quem você não sabe, é só foto, tá? Não tem porra nenhuma de ficar mostrando porque é podcast. Nossa, teve um cara que veio reclamar, né? Ai, mas vocês têm que trabalhar melhor isso aí. Não, só tem uma foto. O imbecil, é um podcast arrombado, né? Não tá de falar, né, cara? Só tem uma foto. Porra, é um podcast. mas eu falei, mas é um podcast, cacete. Puta merda, né? Não, mas é que vocês não sabem, vocês sabem que tem um monte de podcast que agora os caras colocam, tipo, pra quem faz assinatura, premium, master, incrível, e aí mostra lá as figuras olhando pra câmera e com o microfonezinho, que eu acho o negócio mais infeliz, assim, mas enfim. É meio mal. Imagina só passar 2 horas olhando. Muito falando, útil. Né? Faz isso, Thiago. Bota sua cara eu lá. Eu já vi um podcast desse e achei meio mala, viu? Então. Eu vou botar minha foto e a do Valdomiro bebendo no bar, né, Valdomiro? Vou botar uma live. Pô, mas vamos lá. Né, não se esqueçam, vamos lá, vamos às propagandas, né? Porque o Fernando vai fazer. Não se esqueçam que dia 29 de setembro teremos a TrekkerCon 2018, onde nós vamos fazer várias coisas interessantes. Entram lá no site ou no Facebook e clicam lá no comparecerão. Tá bem bacaninha. Tá. Mas certo. Pra quem gosta do Sessão 31, Thiago, vai ter alguma coisa pra eles na programação da TrekkerCon? Com certeza, eles vão ter eles vão estar no palco, eles vão abrir o evento e você, que é fã, vai poder ir lá no palco atacar tomate neles. Olha que legal. Que legal. Eles ter que ter o Sessão 31, viu, gente? Vai ter uma gravação, sim, Sessão 31 ao vivo, pra vocês verem o Valdomiro. Valdomiro, promete que você começa com o seu Cat Crazy? Então, pessoal, aqui mais um, você promete? É, porque senão, eu vou, né, vou ser o quê? Linchado? Se eu não fizer isso, né? Basicamente. Mas, Valdomiro, é tu que tá exigindo constância. Hoje, no início do podcast, tava dizendo, não, galera, constância, tem que falar sempre do mesmo jeito. Valdomiro, fica tranquilo, Valdomiro. Esse é o problema. Vai é. Ter breja pra você, Valdomiro, vai ter breja pra você. Olha aí, é o mínimo que eu esperava aí da TrekkerCon, um grande evento aí, né, anual, né, é o mínimo que eu esperava da TrekkerCon. É. Vamos lá, esse ano, esse ano a gente vai levar um estoque pra você e pro público, né, Valdomiro? Público? Ah, público ali, bebe ou não? Sacanagem. Focado. Mas é isso aí. Mais algum recado aí, Thiago? Ah, é só isso aí mesmo. Legal. Então, você vai se despedir, né? Olha lá, aquela constância, né? Ah, já falo tchau? É verdade, já falo tchau. Nossa, boiei aqui. Muito obrigado, Valdomiro. Até a próxima aí, em game. Certo, então agora vou agora chamar o Fernando, o outro convidado aí. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela participação, dá o seu recado e até a próxima. Bem, vocês sabem que eu amo falar sobre Jornada das Estrelas, então adoro aqui, principalmente quando a gente fala sobre vírgulas, né? Por causa que a briga Cisco-Edgerton dentro do universo das Estrelas é uma briga bem pequena. São 3 episódios, pô. Isso que é legal, né? Legal. O Valdomiro fica cheio do saco falando quando a gente tá conversando. Mas eu quero discutir aquele episódio que deixa cair um comunicador. Eu quero um episódio de 2 horas sobre o comunicador caindo no chão. Ô, cara, mas ó, pensa bem. Se for falar da briga do Kirk com o Khan, aí é um filme e um episódio também, né? Muita coisa, entendeu? Filme e episódio. Não, tem 2 filmes, ó. Não. Aqui é ouvindo. Aí o cara tá querendo trazer. Mas de qualquer maneira, obrigado, vamos aos recados, né? Bem, galera, vocês sabem que já tá à venda os ingressos para a convenção do Odo, Comissário Odo, no Brasil. Então, se vocês querem ver ele ao vivo, querem entrar numa fila pra pegar uma foto com o Comissário Odo... Peraí, só uma coisa, você tá falando Odo. Não é que nem essas convenções que tem aí, que o nego coloca fantasia de Odo e acha que trouxe o Odo, não. É o René Auberjonois, fala direito aí, cara. René Auberjonois estará no Brasil numa convenção em São Paulo, dia 18 de agosto, tá? A convenção começa às 11 da manhã e vai até às 11 da noite, são 12 horas de convenção, tudo bem? E não é só o Odo, como Richard Arnold, o assessor pessoal do criador da série, Gene Roddenberry, e hoje assessor pessoal de William Shatner, também vai estar nessa convenção para você poder chegar para ele e perguntar, por exemplo, se... foi planejado ou não a história do Edgerton, sabe por quê? Por causa que ele era consultor de Jornada das Estrelas nessa época. Cara, você sabe que o Richard Arnold, ele trabalhava com o Gene na mesma época que o Gene tinha aquela secretária, que é a Susan Sackett, né? Eu não vou fazer essa pergunta, quer dizer, não sei, vai lá saber se eu estiver bêbado, não, mas eu queria saber se ele já viu, assim, como é que era, o Gene ficava pegando, porque ela era amante do Gene, né, a Susan Sackett, né? Então eu queria detalhes... Mas, olha, como alguém que viu muito o Richard Charles nas convenções antigas da Frota Estelar, ele gosta de ficar andando pelo público lá fora, quando ele não tá no palco. Então, chegar nele pra perguntar esse tipo de coisa, na verdade, é bem fácil. Não, eu conversei com ele uma vez, né, na convenção do Nimoy, né? E aí ele, eu lembro que eu ia perguntando as coisas, ele ia falando mesmo sobre a popularidade do franchise em 2003, né, que tava, né, caído pra caramba, Nemesis um fracasso, Enterprise caindo audiência. Eu lembro dele falando com franqueza, ó, realmente tá, o negócio tá feio, tá, não sei o quê. As convenções estão fracas, não sei... Né? Mas essa é uma coisa legal de você ter uma pessoa que trabalhou por trás da câmera, que não tem medo de falar pra você, porque ele não é idiota de falar isso no palco, num documentário. Claro, mas... claro. Ele não tem medo de chegar e conversar com você sobre os assuntos, isso é muito legal. E por ele não ser um ator de Hollywood, não ser uma celebridade, ele anda ali no meio do galera. Tipo, ninguém conhece a cara do Richard Arnold, sabe? Então ele pode andar ali no meio tranquilamente. Eu lembro que ele ficava vendendo cards autografados, né? Até de personagens obscuros das séries e tal, né? Acho que ele deve fazer isso até hoje. Lá fora. Diferente, aqui o fã brasileiro é engraçado. A gente não tem ninguém A gente não tem ninguém aqui, nenhum ator de Jornada nas Estrelas está no Brasil. E aí ele leva, sei lá, o autógrafo do Balak e ninguém tá nem aí. Lá fora não, lá fora um autógrafo do Balak é vendido, leiloado, briga pelo autógrafo, sabe? E isso que eles têm os atores ali com eles, é interessante isso. Fã brasileiro, desculpa falar isso, gente, ó, eu me entro nesse capítulo. Ó, o cara vem aqui pra meter pau nos trackers. Vamos lá, Fernando, vamos lá. A gente é mimado, parece. Parece, ai, quem vai trazer Brasil? Ah, se não for o William Shatner, eu não quero ver. Ah, porque você tá cansado de ver, por exemplo, o Ron, né? Você vê ele todo dia, então você não quer ver ele. É isso. Então, né, galera, por exemplo, eu, no meu caso, meu lance nem é tanto atores, assim, cara. Eu fico pensando, tipo, um Andrew Probert, assim, essa galera da produção, o Doug Drexler, sabe, os caras que desenharam as naves, o caralho, Rick Stenbach, Marco Kuda. Sejamos sinceros, imagina que amanhã a gente anuncia que vai trazer pro Brasil o Rick Berman, cara que dirigiu o Jornal das Estrelas por 30 anos. Você acha que ia lotar uma convenção com o Rick Berman? Não, eu sei que não é realista pensar assim, mas eu tô dizendo pessoalmente, o que eu mais fico pensando é ver histórias desses caras, assim, tipo o Brandon Braga, cara. Sabe? É por isso que eu me contento muito com extras de DVD e Blu-ray, assim, que a gente encontra por aí, né? Que daí você vê essas conversas. Falando sobre o background da produção e tal, detalhes, acho muito interessante isso, mas é isso. Bem, mas basicamente é isso, galera, ó. E também uma coisa que eu acho que muita gente não entende é que, ok, mas eu nunca fui, não sou fã de Deep Space Nine, porque tem tracker que fala que não é fã de Space Nine. Não sou fã de Space Nine, não quero ver o Odo. Gente, desculpa, mas vocês acham que se a convenção da StarCon não der certo e eu e o resto da Nova Frota acabarmos com um prejuízo gigantesco, a gente vai ter dinheiro para ano que vem trazer aquele ator que você quer ver? Não vamos! Ou, vocês têm que entender que se vocês não apoiarem o trabalho da Nova Frota de trazer atores de volta pro Brasil agora, isso vai voltar quando? Vocês acham o quê? Que a CCXP vai trazer um ator da velha guarda de Jornada nas Estrelas? Desculpa falar isso, gente, mas o Grupo Omelete está se fudendo para a velha guarda de Jornada das Estrelas. Eles não são fãs de Jornada das Estrelas, ninguém ali, tá? Quem você pode apostar que consegue fazer isso é a Nova Frota. Mas basicamente é isso. Bacana, então, para finalizar, a Roberta. Roberta, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada pelo convite, sempre ótimo passar um bom tempo falando sobre Deep Space Nine, enfim, sobre Star Trek em geral e Live Long and Prosper. Bom, é isso aí, eu só vou dar o meu recado, acompanhe-nos nas redes sociais, o Sessão 31 está no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá, Twitter é o @secal31, tem também no Google Mais e o Sessão 31 também está no Telegram. Tá, então eu vou colocar o link no post do podcast no site. Acessem o site, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos que estão ouvindo e... Kapuá! Alamarain, count to four. Alamarain, count to four. Alamarain, then three more. Alamarain, if you can see. Alamarain, you'll come with me. Alamarain, you'll come with me.